Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1116 e nós estamos no primeiro domingo do mês de julho de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrando em seus lares com apoio de WS Festas e Embalagens, Maqui, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Agradecendo também ao apoio do Grupo Musical Castelã e também das tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós temos o prazer, né, alegria, né, é muito mais alegria de receber nosso irmão Edson Barbosa, o médium Edson Barbosa, que é nosso amigo, que veio de Ribeirão Pires ontem para fazer o trabalho lá em Jacareí, no CEPAC, e está aqui conosco hoje, né, para a nossa alegria. Então nós vamos conversar sobre psicometria, sobre clarividência, sobre os trabalhos de cura, como na semana passada nós conversamos com o Fábio. Então explorem bastante aí, o Edson tem a prática da vida toda nisso aí, para poder a gente fazer as perguntas para eles, fazer as nossas colocações, tirar as nossas dúvidas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui direto do estúdio Chico Xavier, aqui em São José dos Campos. Já deixo um alô aqui para as rádios que estão conectadas conosco aqui, a Rádio Vivência Espírita, né, daqui de São José, a Rádio Web, Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui pelo áudio, mas também pelo vídeo. Então a gente agradece aqui aos ouvintes da Web Rádio Sementes de Amor, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e a Web TV Espaço Espírita. Vocês estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, a gente já colocou aqui a enquete do dia. Se você sabe o que é mediunidade e psicometria, então deixa aqui a sua opinião, e deixa aqui os seus comentários no chat, né? Hoje agora no chat tem um negócio novo aqui, Jorge, que você coloca, agora aparece o YouTube que colocou aqui, é novo pra gente também, mas ele coloca um ranking aqui dos principais fãs, né? Quem tá em primeiro lugar aqui é quem manda mais mensagem. Olha só. Então, quem mandar mais mensagem... tá o Carlinhos aqui em primeiro lugar. Pô, vocês vão deixar o Carlinhos aqui ser o primeiro? Não pode ser, né? Então, quem já tá aqui em segundo lugar... E isso vai mudando, tá? Então, conforme vocês vão mandando mensagem, ele vai mudando o ranking. Alguém tem que passar o Carlinhos aqui. O Carlinhos mandou duas mensagens e já está em primeiro lugar. Mas mandem perguntas, né, para a gente passar aqui para o Edson, né? Então, a gente vai comentando. E teremos o sorteio do livro também, né? Só para fazer um comentário, Rodrigo, não estou botando fé nesse negócio, não. Tem duas pessoas no ranking em terceiro lugar aqui. Ele vai mudando o ranking conforme a pessoa vai colocando. Não sei como é que funciona isso aqui também, a gente tá aprendendo, né? Esquece, só do Carlinho tá em primeiro lugar, já viu que não é muito Não é muito confiável, né? Ai, como é duro ser querido, hein? Então a gente vai sortear o livro aqui, né? Para quem ligar para nós aqui e dizer quero participar do sorteio. É o Florilégio, Florilégio, A Riqueza das Experiências com o Mundo dos Espíritos. Quem trouxe esse livro pra gente foi o Ari Rangel, nosso irmão Ari, ele que trouxe pra gente aqui sortear, né? Então é bem, bem feito o livro, né? Então eu acho que é interessante, sabe? Porque eu dei uma folheada nele aí também, e o que eu vi foi que tem casos... Perfeito. Tem histórias, tem mensagens, né? De experiências mesmo, né? Passa aí pelo autor, que ele conta aí. Florilégio é um termo que remete a uma coleção de flores, mas em sentido figurado. Representa uma seleção cuidadosa de pensamentos, experiências e saberes. Uhum. Legal. Então, quem quiser ganhar esse livro, ligue para nós. Quem é o autor? Não fala o autor. É porque ele é uma coleção de pensamentos, mas deve ter... Aqui Elias Bittencourt, tem Valdete... Mas deve ter Valdete de Pindamonhangaba, deve ser ali da região ali do Ari. Depois o Ari explica pra gente, entra aqui. O Ari sempre tá escutando a gente. Manda uma mensagem aqui, Ari, depois no WhatsApp e comenta pra gente da onde que surgiu esse livro aqui. Mas muito, muito interessante. Então a gente vai deixar aqui para vocês, são coletâneas de casos, né? Edição de Sérgio Antônio Maneghetti e Clara Gongitio, que fez a capa. Então é isso, ligue para nós no telefone 12-3921-3009, vamos botar o Tião para trabalhar lá fora. Então ele está lá nos escutando, tá? Só ligar e falar quero participar do sorteio. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Edson, seja bem-vindo, como sempre. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Hoje a energia aqui está maravilhosa. O Edson está aqui, o que tem de espírito junto de nós aqui me arrepiando o tempo todo é brincadeira. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores. Mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 25. Humor. Humor é a energia que alegra o coração. Ele modifica a vida e desperta inspiração. Quando é bem intencionado, nos tira da depressão. Querida família vivenciana, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para aprendermos um pouco mais dessa vida espiritual tão maravilhosa e diversa que nos é proporcionada pelos Espíritos. E hoje nós recebemos o nosso querido amigo e irmão Edson Barbosa, que vem nos falar sobre psicometria e clarividência no auxílio à cirurgia espiritual. São mais de 37 anos dedicados a cirurgias espirituais e eu sou um exemplo vivo de cura que esse irmão fez. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós e pronto para responder às perguntas de nossos vivencianos. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai, deu-nos a oportunidade de vir a esse mundo, a evoluir e crescer. E estamos, Senhor, caminhando ainda na pré-infância espiritual, como dizia o nosso Chico, patinando em nossas fraquezas morais, porém, Senhor, resolutos e determinados em nossa evolução, trabalhando sempre em prol dos que sofrem, vibrando e orando pelos que precisam e também, Senhor, vibrando por nós mesmos como eternos aprendizes dessa sua seara bendita. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai, envolve-nos com tua luz para que esse domingo abençoado possa ser mais um momento feliz e de alegria a todos nós vivencianos e aqueles que compartilham conosco este momento sublime. Pedimos, Pai, licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje, porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será psicometria e clarividência no auxílio à cirurgia espiritual. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro Edson Barbosa, que é médico há 40 anos e trabalha no pronto-socorro espiritual Recanto de Luz, Irmã Sheila de Ribeirão Pires. E sobre a orientação dos doutores Stefano Osvaldo e doutor Xavier no mundo espiritual. Ele é médico psicógrafo e receitista. Bom dia, grande Edson Barbosa. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Silvio. Bom dia, Tião. E vamos deixar o saca-trapo aqui por último. Bom dia, Rodrigo. Ah? Ou o tapa-buraco, O tapa-buraco. Quando ia lá na rádio. Estagiário. O estagiário. É um imenso prazer estar aqui de novo, aqui na cidade de São José dos Campos, no programa Vivência Espírita. É motivo de grande alegria, de grande satisfação participar dessa roda de conversa. Espero que vocês não me apertem tanto, tá? Porque a fama tá correndo, né, Jorge? Uhum. O pessoal aqui, principalmente o Rodrigo, com a sua prática nas máquinas aí da inteligência artificial, ele faz uma pergunta para a gente, pergunta para a máquina se aquela resposta está condizente, entendeu? Então, eu já estou transmitindo a vocês, se eu cometer algum erro, tá? O erro é na pergunta do Rodrigo lá na máquina da inteligência artificial, tá? Então, mil perdões. Vamos iniciar realmente hoje o nosso programa, o programa com vocês aqui, trazendo um pouquinho de alegria e descontração. Então, para mim é um motivo de satisfação, não sendo repetitivo, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, aqui na cidade de São José dos Campos. O Edson, psicometria é a ciência que aplica métodos estatísticos para medir e avaliar processos mentais como inteligência e personalidade. Isso no mundo material. E no mundo espiritual, a psicometria tem muito valor no trabalho de cura? Então, você veja bem, as perguntas já começam com pegadinha, não é verdade? Rodrigo, tem dedo nessa perguntinha sua aqui? Tem não. Eu não mandei as perguntas da inteligência artificial para o Rui. É o seguinte, a psicometria, tá? Que eu vou tentar transmitir um pouquinho aqui hoje, é referente à psicometria no exercício da mediunidade. Isso. Tá? Que, como o senhor Rui mesmo disse... Senhor Rui, não, Rui. Então, tá bom. Nós estamos completamos 40 anos de atividade, nessa atividade de curas e cirurgias espirituais, e a psicometria nada mais é do que o toque, certo? Ou aproximação das mãos no objeto, tá? Ou até em pessoas, e aí, dependendo do médium, tá? Abre-se a clarividência, tá? No meu caso, ela é estimulada pelos espíritos, que fique bem claro, tá? E depois nós vamos chegar no nosso bate-papo até o grande médium e a sua... os seus ensinamentos, que foi Chico Xavier, através da psicometria, certo ou não? Porque tem aquele livro, Os Últimos Dias de Pompeia, que foi escrito pelo Lord Edward Bulwer-Lytton, que é justamente a erupção do vulcão do Vesúvio, na cidade de Pompeia. Uhum. E esse livro foi escrito em 1834. E o que, que ele fez? Ele simplesmente pegou uma pedra de Pompeia e ali ele começou a ver todas as... aquele movimento antes e depois da erupção. Uhum. A psicometria, tentando explicar de maneira rasa, tá? Nada mais é do que o toque em objetos. Sim. Tá? E aí, a pessoa que tem essa habilidade, então, ela vê passados, tá? E, inclusive, até cenas e conversa entre encarnados, no caso da mediunidade que a gente exercita. E também objetos e moradas. Sim. Tá? Edson. Só para não perder, Jorge, você falou do Vesúvio lá. Uhum. É interessante que o livro há 2000 anos, né, de Emmanuel, né, pelo Chico, conta também todo o histórico lá. Uhum. Foi aonde, por exemplo, Emmanuel, na condição de Publio Lentus, morreu. Né? E eu tive num museu, não lembro aonde, agora qual país que foi, e tinha parecia as pessoas ali carbonizadas, mas empedrificadas já, que encontraram lá no Vesúvio, né? Então é capaz que esse pesquisador ele tenha utilizado-se histórico, né? E tem um outro filme em algum lugar do passado. É lindo. É? Lindo, já assisti. Lindo. A música é linda, né? É emocionante o filme. É? Muito emocionante, né? Esse filme. E ali tem um relógio, né? Que ele vê naquele relógio, começa a aparecer todas as imagens daquela casa, daquele ambiente. Ou seja, de tempos passados, né? De tempos passados. No caso do filme, ele faz uma regressão da vida, da própria vida dele, né? Edson, então, falando em psicometria, né, propriamente dita, do que nós estamos falando agora, e usando do seu exemplo, o que, que a gente observa? Que quando você está mediunizado, para ficar mais fácil de falar, lá na mesa, que você, o primeiro passo que você faz é exatamente o receituário. Tem uma pessoa com aquele monte de fichas. Ontem lá teve quase 300 fichas lá que passaram ontem lá no CEPAC, lá, no seu trabalho de ontem. Então, uma pessoa vai passando as fichas. Às vezes você põe a mão nas fichas, às vezes você não põe a mão na ficha. Mas você como médium, como pessoa, você não olha a ficha. E você faz a receita sem olhar, sem ver, às vezes você segura, alguma coisa assim. É a psicometria que está sendo exercitada ali e a clarividência ao mesmo tempo? Olha, eu vou responder de duas maneiras, tá? Uhum. O que ocorre? Ocorre que quando nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, no meu caso, nós nos colocamos na condição totalmente passiva. Passiva, tá? Quer dizer, você não sabe de nada, o médium não sabe nada. Eu me entrego totalmente, uhum. Ou seja, não há dúvidas, eu me entrego totalmente. Uhum. Tá? E aí, o que ocorre? Ocorre que equipe da espiritualidade responsável pelo trabalho, tá? Se aproxima de mim, tá? E aí eu vou perdendo a consciência. Tá? E é como se eu saísse do corpo, porque realmente eu saio do corpo e eu entro em estado de adormecimento. Mas é me dado, em alguns momentos, a recordação. Tá? Então, ocorrem fatos assim que as pessoas... Tá? Só para as pessoas entenderem. Tem casos que a minha mão vai desaparecendo, Jorge. A minha mão física, eu não vejo. Veja bem, na minha visão física, a minha mão vai desaparecendo. E aquela mão, tá? Ela fica totalmente iluminada. Uhum. Tá? Então, o que ocorre? Ocorre que naquele momento já ocorreu a aproximação, que a gente fala de pele sobre pele. Tá? Pele espírito e pele não, espírito. É, mas o médico espiritual atuando. Então, que fique claro, a minha psicometria, no, que ocorre comigo, tá? Ela é estimulada pelos espíritos. Tá? Eu a tenho de vez em quando. Então, eu passei uma informação errada lá. Eu falei que se você tocasse nas pessoas, para as pessoas tomarem cuidado, você descobria a vida delas. Mano, não era bem assim, não? Não é bem assim, não. Ah, aí você tá de brincadeira. Ah, inclusive, as pessoas falaram, ô, seu Edson, isso é verdade? Seu Edson, isso é verdade? O Jorge falou que o senhor tocar na gente, o senhor fica sabendo o segredo da vida, da minha vida. Eu falei, não, eu nem estava sabendo disso, tá? Aí o que ocorre? Ocorre o seguinte. Chega as pessoas, tá? Ou as cartas, os e-mails de várias regiões do Brasil e de outras, até do exterior. Aí eu não faço a entrevista, mas isso não tem nada de excepcional, tá? Eu simplesmente aproximo a mão, tá? Isso, estimulado pelo espírito coordenador do trabalho. Tá? E aí, nesse momento, abre-se uma tela, um telão, tá? Diante de mim. Eu estou falando isso porque eles me deixam eu assistir de vez em quando. Tá? E aí aparece a cena das pessoas, como se for as pessoas aonde estiver. Tá? E aí aparecem as manchas, certo? E algum espírito da equipe transmite mentalmente para o médico espiritual, e ele, naquele instante, ele já captou, orientou, tá? Para os seus secretários que estão realmente no recinto onde eles se reúnem para esse tipo de trabalho. Que, no nosso caso, é na Fundação de Irmã Sheila, na cidade de Alvorada Nova, tá? Sob a supervisão do Dr. Arthur Neiva. É mais ou menos assim, tá? Então, mas então está acontecendo os dois fenômenos ao mesmo... Fenômeno não, está acontecendo os dois tipos de mediunidade ao mesmo tempo. Tanto a psicometria como a clarividência. Não, está ocorrendo mais. Está ocorrendo a incorporação. Está ocorrendo o desmembramento do médico. O médico, ele sai... Certo? O desmembramento do médico. E ele fica realmente na condição passiva de repouso, tá? E está ocorrendo a psicografia, e está ocorrendo também a mecanicidade da incorporação, sem que ele perceba. Ou seja, ele participa, porém ele está inconsciente. E é interessante. Tudo isso é questão de segundos, né? Não é minuto, é rápido, né? Rui, é o seguinte, explicando para vocês, de acordo com o que eles me deixam, eu, como assistente, tá? Apesar de estarmos nessa dimensão, não mudamos de dimensão, mas de acordo com a minha visão física, certo? É algo que é demorado. Para mim, eu vejo como se fosse algo com o tempo mais longo. O que está ocorrendo em segundos aqui, tá? Eu vejo com tempos mais longos. Tá? E aqui está ocorrendo em matéria, respondendo a sua pergunta, em segundos. Para você ver ontem, né? O Jorge falou aí, 300 e poucos, aí, fora o pessoal que foi chegando, os espíritos fizeram essas avaliações tudo em 55 minutos. Sim. Então, aí, como que ocorre? Ocorre através dessa informação e da clarividência, obviamente, junto. Repito, eu não tenho a clarividência aberta, ela é espontânea, ocorre. Tá? Essa clarividência, ela é estimulada pelos espíritos que acompanham a gente na tarefa. Da ostensiva, você diz. Eu não tenho a clarividência aberta de maneira ostensiva. Certo. De vez em quando ocorre, entendeu? Não? É uma vez ou outra. Algum fato, inclusive, até você falou aqui do nosso irmão Ari, tá? Quando eu encontrei com ele aí, e eu estava escutando do outro lado, eu simplesmente fico no silêncio, entendeu? Não? Porque... Ser inteligente, eu ouvi mais, né, Rui? Eu fiquei sabendo o nome do Ari pelo Edson. Né? Encontrou Aristóteles. Eu falei, seu nome é Aristóteles, Ari? Né? Eu não sabia. Eu pesquisei da minha clarividência, que está dizendo que ela vem do francês clair, e voyage, que é a visão, né? Sim. É a capacidade de adquirir informações sobre objetos, sobre eventos, pessoas ou objetos, sem o uso do sentido físico. Isso aí. É o sexto sentido, que vê imagens no olho da mente e vê o presente, o passado e o futuro. Também. Isso é o que diz a literatura. Sim. Tá? Não, isso é literatura leiga, né? Leiga, não é espírita. É. Nós estamos aqui debatendo. Isso é o que é o que nos transmite os livros. Tá? Acontece, tá, que quando estou em atividade mediúnica, também ocorre uma espécie de clarividência reticência. Tá? De maneira não provocada por mim, de maneira espontânea, e sempre eu dou crédito, tá, aos espíritos que estão do meu lado. Que eu olho para a pessoa assim e eu tenho a visão de raio-x. Tá? O que, que é essa visão de raio-x? Eu vejo, tá, a pessoa e a mancha, tá, aonde está a doença da pessoa. Tá? Então, quando vocês que já me conhecem há muitos anos, quando vocês estão no trabalho espiritual, que eu saio e bato papo com um, abraço a senhorinha, abraço o garoto, tá? E coloco a mão, certo? Não? Uhum. A mão. Ou seja, eu já estou atuando, e sem falar para as pessoas de que estou atuando mediunicamente, tá? Então, esse é mais ou menos um fato que eu posso explicar, porque o tema é referente à cirurgia espiritual. Sim. Se a gente pode falar, então, a clarividência é um nome tão bonito que fica chamando, acho que é um bicho de sete cabeças, mas parece que é o mais fácil de todos, no sentido assim, que qualquer coisa que acontece mediunicamente é a clarividência. Então, por exemplo, eu sou clarividente, no meu caso. Por que eu sou clarividente? Eu sou médio intuitivo, mas clarividente como? A partir do momento que você vai escrever um livro, que você descreve todo o cenário, que você fala tudo o que está acontecendo, ou então você está numa reunião mediúnica e na sua mente aparece um passado daquela ficha que está sendo analisada, aparece coisas que aconteceram na vida da pessoa, aparece tudo, isso é clarividência. Porque a gente, às vezes, o médium é intuitivo, acontece tudo isso, igual no meu caso de escrever, né? De relatar fatos, de contar histórias que aconteceram, né? E a gente pensa que não é clarividência, isso é clarividência, né? E a vidência? A vidência é diferente, que você também tem, né? No caso. A vidência é você ver mesmo o espírito aparecer ali, uhum, né? Então, no caso da vidência, ele é mais, digamos assim, o micro, né? E a clarividência é o macro, né? Sim, porque ela traz relato. E você não deixa de ter razão. Que quando ela é já desenvolvida, e você. Porque isso vem com a gente, ou seja, é o famoso talentos, tá? Uhum. Que Deus nos envia. Quando você, o escritor, tá? Não importa se ele está fazendo um livro espiritualista, um livro espírita, não importa, tá? Que ele participa da cena, tá? Tem casos que eles participam da cena como personagem, uhum, tá? Porra, não deixa de ser. Ele está exercendo a clarividência. Porque eu sei que alguns livros mesmo que eu escrevi, eu sou daquele lugar lá. Eu participei daquilo lá, né? Isso ou seja, de maneira leiga, nós falamos, começamos iniciando aqui, dizendo que toca-se e vê o passado, certo? Participa. E isso ocorre na música também. Tem casos que ocorrem na música. Exatamente. A música é uma coisa assim bem. A clarividência na música, ela é muito clara, né? Bem clara, usando o termo mesmo de clarividência, ela dizer bem objetiva, né? Uhum. Você consegue exatamente acessar naquele momento. E a diferença da música é que ela é bem instantânea, né? Ela chega ali rápido e fala: pega aí, se você não pegar, você vai passar para outro. É o bonde, né? Passou. O bonde passou. Edson, e nesses. Olha só, é interessante que números não faz muita diferença, né, para um médico que está a vida toda trabalhando nisso. Mas pelos cálculos que o pessoal do Irmã Sheila faz, né, que lá é tudo catalogado, né, todo mundo que passa pelo trabalho de curas e cirurgias tem a ficha aberta, é aberta a ficha, você nesse período você teve mais, assim, mais de 1 milhão de atendimentos. O que quer dizer isso? 1 milhão de atendimentos, quer dizer, 1 milhão de pessoas passaram ali. Como que acontece isso mesmo? Quer dizer, como é que funciona essa coisa toda? Assim. Ô Jorge, todos vocês aqui, através da amizade que nós temos, tá? E do carinho que eu tenho por vocês todos, eu sempre relato que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de mim. E não me sinto muito à vontade. Tá? Mas o que eu posso dizer a você é o seguinte: nós iniciamos a nossa atividade mediúnica, tá? Desde criança, em que nós tínhamos contato com os espíritos de criança, tá? E isso a partir dos 7 anos de idade. Então, através do sonho, na minha inocência, tá? Eu recebia no sonho fórmulas, beberagem, e passava para minha mãe para que ela passasse às pessoas que ficavam doentes. Tá? E vou relatar algo aqui que vocês podem... acho que a maioria do pessoal não está sabendo. Tá? Eu não tinha... Quando ocorreu os fenômenos... Isso eu posso dizer que é fenômeno. A minha mediunidade, ela se abriu por inteiro. E eu não tinha a preparação, tá? De estudo, tá? Não tinha nada, tá? Aí que eu comecei ler e me preparar para aprender o que estava ocorrendo comigo, tá? Era fenômeno que eu não acreditava. Então, desde materialização de... Sempre ligado com a cura, tá? E aí, então ocorre, Jorge, ocorre, tá? Pessoas que nos procuram dos mais variados recintos do Brasil e de outras regiões, tá? O fenômeno não deixa de ser um fenômeno, tá? E ocorre incorporação, desmaterialização, tá? De tumores, transportes, tá? E desmaterialização daquilo que a gente já tocamos aqui, que é no caso dos ovoides, aquelas coisas, tá? Que realmente é algo sucinto e de muita pena das pessoas que são acometidas. Porém, Deus está no lema e sabe de tudo. E é um fenômeno tão bonito, tá? Que a cura, ela não depende de mim. Eu não curo ninguém. Eu sou simplesmente o intermediário do intermediário do intermediário. Certo, não? Tanto é que as pessoas me perguntam: mas, seu Edson, como que o senhor já atendeu 1 milhão, tem 1 milhão de atendimento? Realmente é assustador, tá? É um número muito grande, tá? Na década de 90, a nossa média de atendimento era de 7 a 10 mil pessoas por mês, tá? E isso graças ao Vanucci, tá? Que a gente se conheceu lá em Uberaba, e o Vanucci pegou e me convidou para participar do programa Terceira Visão, tá? E aí... Augusto César Vanucci? Augusto César Vanucci. E aí, Jorge, tinha o Jurandir também lá de Uberaba, que cobria através da TV Manchete o Chico, tá? E esse pessoal rodeou só de ouvir a conversa do Chico comigo, tá? Veja bem, quando eu falo de Chico, tá? Hoje eu me assusto. Tudo é Chico Xavier, tudo é Chico Xavier. Eu fiquei 18 anos ali, indo dentro das minhas possibilidades, e o Chico não falava tanta coisa assim, tá? Pelo menos comigo, né? E na minha presença, tá? Então... Mas eu também não tenho motivo para não acreditar que realmente isso não ocorreu. Então, a cirurgia espiritual, tá? O que ela é? Ela é simplesmente o equilíbrio de todos os chakras, tá? É o equilíbrio de todos as fontes de energia, tá? Agora, o mais importante da cura espiritual é a reforma do íntimo e a reforma da alma. É. Temos perguntas aqui também já. Quem entrou aqui já fez uma pergunta aqui. Foi o... Não sei se o Carlinhos está aí com as perguntas, mas a gente já tem aqui uma pergunta do Canidé Espírita. Que é, você achou aí? Achei, está comigo aqui. Quer fazer? Ele pergunta, por que Chico Xavier sempre fez o bem e vivia doente? Olha, eu não sou Chico Xavier, tá? Graças a Deus, eu não tenho o merecimento de ter... A experiência desse espírito crístico, tá? Mas eu, as pessoas que me conhecem, eu já tive derrame cerebral, já tive um tumor de Hodgkin, tá? Na faringe, tá? Já tive ataque cardíaco, cirurgias físicas, cardiológica, e hoje, tá, como presente, tá, é um presente, tá, eu tenho artrite reumatoide também, que é uma doença autoimune e incurável. Então, a pergunta, eu acho que eu estou respondendo com o meu fato, deixando o Chico Xavier de lado, tá, porque ele já explicou através das suas obras, tá, que, referente à visão, ele era obrigado a cada 30 minutos colocar o colírio e só dormia duas horas e meia por noite. Você veja bem, mas ele, eu não, eu sou um pequeno, eu posso dizer, um pequeno discípulo de Chico, tá? Pelo amor que eu tenho com ele. Edson, a pergunta dele é muito interessante, por quê? Porque é incontestável as curas que são feitas. Ninguém está aqui, nós não estamos aqui especulando. Tipo assim, será que isso é verdade? Será que não é essa verdade? 1 milhão de atendimentos e as pessoas, assim, nós aqui de São José dos Campos, eu, Rui, Rodrigo, Carlinhos, o pessoal que conhece você há muito tempo, tem acompanhado essas curas aí desde que nós conhecemos você, curas mesmo. Está todo mundo aí que foi curado de alguma coisa para mostrar, né? Ó, o Beto está ali fora, o Silvio está ali fora. Todos eles foram curados. Era doença grave que eles tinham? Não. Mas foram curados de... O joelho estava quebrado, arrebentado, não andava direito, fazia tudo isso aí, foi curado. Outras pessoas do coração, gente que nós vimos que estava quase cega e recuperaram a visão, até problema na retina. Que não tem retorno, nós vimos pessoas que têm retorno. Então, se quiser, a gente traz aqui centenas de pessoas que passaram por você e curaram. Tem pessoas que não conseguiram? Tem. Jesus não conseguiu curar todo mundo. Só aparecem as curas de Jesus. As não curas não aparecem. Por quê? Porque a multidão que ia atrás de Jesus era para ser curada. E muita gente não era curada. Isso não é questão de mérito. É questão da pessoa ter necessidade de passar por aquilo ou não ter necessidade. Agora, o que que acontece? Para todos nós que assistimos um trabalho seu sem contestar, sabendo que as curas existem mesmo, as pessoas ficam assim, imaginando, meu Deus, se a pessoa cura todo mundo, por que que ele tem tanta dificuldade na saúde dele, né? Mas eu tive essa pergunta, uhum, tá? do meu próprio pai. Uhum. Tá? Meu pai falou, mas Edson... meu pai morava no interior, tá? Uhum. E aí eu morava aqui em São Bernardo do Campo, na região do ABC, e para me visitar minha mãe, tá? Eu tinha que ir visitar a minha mãe e meu pai no segredo. Eu não podia dizer que eu ia lá. Sabe por quê? Porque tinha um programa aqui na Rádio Globo, vamos falar da Globo, tá? Com o programa do Paulo Barbosa. Tá recebendo cachê? Tô recebendo cachê. e ele já faleceu, já desencarnou, o Paulo Barbosa. E era um programa de maior audiência, tá? Dessa emissora. E as pessoas escreveram carta, tá? Para o programa Paulo Barbosa, a oração do meio-dia. Tá? Rapaz, a audiência era tão grande, tá? era tão grande que na primeira vez que ocorreu a oração do meio-dia dedicado ao médio, a mim, que o ouvinte mandou, tá? Foi um caso de tumor cerebral. Tá? E isso confirmado, tá? Por exames da época. Tá? Quando as pessoas dão relato, o Jorge, que já me acompanhou e me auxilia, no bom sentido, através da harmonização, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas, tá? Olha, se você for dar o relato, por favor, me traga a comprovação, certo, né, Jorge? Comprovação uhum. médica, para que nós não vendamos, tá? Falsas curas espirituais. Ou seja, eu tomo esse cuidado sempre comigo. E outra coisa, eu deleto. Aí, cheguei lá na cidade onde a minha família morava, tá? Deleto ou esquece? Eu deleto mesmo. Ah, tá. Eu deleto mesmo, tá? Primeiro eu jogo no esquecimento e depois ele vai... No caso que não tem referência? Não, eu deleto qualquer uma, tá? Sabe por quê? É uma maneira de me prevenir, tá? Porque o ser humano, como ser humano, todos nós gostamos de ter o ego inflado, entendeu? Não? E na mediunidade eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de mim, porque realmente eu não sou chegado a personalismo, tá? Não sou chegado, tá? Então, quem me conhece vê que eu levanto da mesa, vou lá, tomo café, brinco com a velha, brinco com a criança, eu não tô nem aí. Eu acho que tem que ser assim, tá? O médium público, ele tem que ser realmente um médium público e não custa ele ser uma pessoa comum, uma pessoa normal. Aí, Jorge... Para ocorrer, para responder essa pergunta. Aí a minha mãe, sabe o que ela fez? Ela simplesmente pegou e falou, em uma dessas viagens que eu fiz para visitar, falou com a vizinha lá, meu filho está vindo aí de São Paulo, entendeu? Só que eu tinha passado, eu nem sabia que eu já tinha passado nesse programa aí, tá? Rapaz, eu cheguei lá, no interior, lá na cidade, lá 900 quilômetros daqui até lá. É, Assis-Chateaubriand. Cheguei lá, cansado, fui deitei, eram umas 4 horas da tarde, e aí, tô deitado, tô descansado da viagem, aí eu escuto barulho e tal, e aquele barulho, aquele conversê foi aumentando, aí eu peguei, me incomodei, Jorge do céu. Olha, eu falei, eu vou ver o que está acontecendo. A hora que eu saio assim, tá? Tinha mais de 100 pessoas dentro da casa da minha mãe. Uhum. A minha mãe só falou para duas pessoas com o madre dela lá. E meu pai não acreditava, certo, Dom? Uhum. E meu pai não acreditava, e ele era... graças a Deus que ele não acreditava. Eu tenho que realmente agradecer as pessoas que não acreditam, tá? Porque eu também tenho essa qualidade, uhum. se é qualidade, tá? De não acreditar em tudo que nós temos. Inclusive, a doutrina espírita diz que nós temos que pesquisar, analisar, certo? E proceder de acordo com a sua consciência, levando sempre em conta a razão. Aí meu pai pegou, passou mal, tá? E nesse dia... quem incorporou na época, que fazia cirurgias com... Nessa época, fazia cirurgia com instrumento, tá? Por falar nisso, eu estou em dívida, que eu ia trazer os instrumentos aqui hoje, tá? Que eu guardo lá na maleta, lá com os bisturi, aquelas coisas lá. E aí meu pai pegou e passou mal, tá? Passou mal e aí o doutor Fitz incorporado, ele pegou e fez uma cirurgia, tá? Com um corte do meu pai, certo? E ele nada sentiu. E saiu apenas pequenas gotas de sangue, tá? Na região abdominal. Uhum. E ele ficou anestesiado de um dia para o outro. Sem poder andar, deitado. Uhum. Então, crer ou não crer é de cada ser. Uhum. E muito interessante. Isso em qual cidade foi mesmo? Assis-Chateaubriand. Ah, tá. E só comentando aqui a questão do Chico, né, e o que cabe a você também, na minha opinião, que a gente conhece você há muitos anos, os Bertos são humanos, são seres humanos. Né? Às vezes a gente tem que desmistificar também. Né? Uhum. Eu gosto do John Harley quando ele comenta que Chico Xavier teve a sua humanidade e a gente não reconhece a humanidade dele, uhum. né? No sentido de ser humano. Né? E a gente, na condição de ser humano, a gente tem um instrumento. O instrumento é igual um hardware, igual a esse computador. Uhum. Igual ao computador. Ele começa a falhar com o tempo. Né? Como qualquer outro instrumento, qualquer um equipamento que existe. Tudo envelhece. Precisa de manutenção, tudo envelhece. Mas naturalmente as coisas vão começar a falhar. Né? Então, e Chico, eu lembro vários casos que ele mesmo não pedia para a espiritualidade para ser curado. Né? A humildade dele era tanta que nem pedia para os médios e para os espíritos curar ele. Né? Exato. Olha, um dos grandes exemplos de Chico Xavier, tá? Que sirva de... Eu vou passar uma informação que isso... eu ouvi, tá? Juntamente com o Celso de Almeida Afonso, tá? Que, apesar de conhecer esses médios lá de Uberaba, né? Mas a minha maior amizade era com o Celso. Eu vi ele falando assim, publicamente, tá? para os médios psicógrafos, tá? E ele psicografava na época com lápis. Tá? Então você veja bem, ele falou claramente, o médio que psicografa, tá? E não usa a borracha, tá? Tem alguma coisa errada. Ou seja, ele está demonstrando o lado humano, tá? Na sua maior essência. Ou seja, uma frase, uma palavra, tá? Isso é a famosa falha da captação humana. Porque é tudo mental. Sim, todos nós erramos. Exato. Estamos suscetíveis a erros, né? E eu lembro que dessa questão da borracha que você comentou, foi o caso de chegar... E tá um nome escrito errado. E ele falar, não tem problema. Apagou com a borracha. Isso aí. Escreveu o nome certo. Eu lembro que o Bacelli comenta esse caso. Também, né? Né? Que ele simplesmente pagou, não tem problema. Pagou a borracha, escreveu o nome certo. Qual que é o nome correto dela? Ah, é essa? Pronto. Tá aqui a carta. É isso aí. Então mostra que 100% é só Deus, né? A 100% perfeito é só Deus. É só o perfeito. Eu já falei essa frase aqui. Mas vou repetir, no livro do Bacelli, não lembro qual que é deles, mas um livro que o doutor Odilon Fernandes participa, né? O doutor Odilon, que segundo as informações, né? O doutor Odilon é um contemporâneo, né? Das pessoas mais antigas lá de Uberaba, que estuda mediunidade, estudou mediunidade a vida toda, e depois ele ainda é explicado que, como espírito, ele estuda mediunidade lá desde as fraternidades iniciáticas do Egito. Então, se tem uma sumidade em mediunidade, é o doutor Odilon Fernandes, que hoje acendeu, né? Uhum. Não está mais lá onde o doutor Inácio está, esse pessoal não. Ele acendeu e já foi para outro local, né? Então, o que acontece? O doutor Odilon Fernandes tem num dos livros do Bacelli que ele fala assim, o médium, num trabalho mediúnico de psicografia, por exemplo... que é o que foi abordado agora, um excelente médium consegue captar 30% do que o espírito está querendo falar. Então, um excelente médium, né? Um médium bem preparado consegue captar 30% do que o espírito quer falar. Imagine o sacrifício do espírito para passar alguma coisa para a gente, né? Porque é muita coisa, ele tem que fazer muito para poder a gente captar pelo menos a essência do que está falando e passar para os outros, que não é fácil. A gente pensa que a maior dificuldade é a do médium captar. Não, a maior dificuldade é o espírito passar a mensagem. Essa é a maior dificuldade. Por isso que não tem muitos, e todos nós somos médios, né? Todos nós somos médios. Mas a gente vê que não é fácil. A gente está perceptível o tempo todo para poder fazer esse contato. Agora, o grande objetivo, ou o grande X da questão é esse. Um dia estaremos todos nos comunicando através do pensamento mesmo. Né? E esses tipos de trabalho de curas, esse tipo de trabalho mediúnico que existe, acontecerão normalmente. Então, vai ser a época que eu não preciso muito daqui, da Terra. O médico espiritual vem atender a gente normalmente, né? E eu tinha falado aqui também, Jorge, sobre o livro, né, que a gente está sorteando, né? Que é o livro aí da Florilégio, né? Florilégio. E o Ari mandou mensagem aqui no WhatsApp explicando o que é. Ele manda: bom dia, família vivenciana. Bom dia, querido irmão Edson Barbosa. É sempre um prazer enorme ouvir esse irmão que há décadas dedica-se a socorrer os irmãos em difíceis provações de saúde física. Conheci de perto recentemente o trabalho maravilhoso do Recanto de Luz Irmã Sheila, em Ribeirão Pires, sobre o livro Florilégio, né, que a gente está sorteando. Lembra aí, ligue para nós, então, no telefone aí 12-3921-3009, para participar do livro. Então, ele fala que este é uma coleta de experiências com o mundo espiritual, onde várias pessoas narram histórias reais em suas casas espíritas com o mundo espiritual. Também nós, da casa de Eurípides, né, lá de Tremembé, né? Taubaté, né? Participamos de um capítulo, contando também essa presença efetiva dos espíritos. São histórias reais e muito lindas, diga-se de passagem. Aí ele deixa uma pergunta para o Edson. Ele pergunta o seguinte, né? Deixa eu só aparecer aqui, colocar aqui. Ele pergunta o seguinte, Edson. Semana passada perguntei ao Fábio e hoje pergunto a você. Quando estava na sala de cirurgia com meu pai, nas minhas humildes percepções mediúnicas, registrei entre os médicos desencarnados e sua equipe a destacada figura de um espírito indígena, inclusive muito respeitado pela equipe do Dr. Arthur Neiva. Para que possamos entender melhor qual seria o papel de um espírito deste num trabalho de dimensão tão relevante de cirurgias espirituais. Gratidão, forte abraço ao Edson e à família vivenciana. Obrigado, Ari. Você não sabe, estou penando aqui, Ari. Olha, é que você tem uma capacidade muito maior do que a minha e de sua ação, né? Mas, rapaz, aqui, já enfrentei na televisão pastores, padres. Aqui eu estou enfrentando o Rodrigo com a inteligência... o pessoal aqui e o Rodrigo com a inteligência artificial. Mas eu vou te explicar, tá? Ari... realmente é um espírito de grande estirpe, ou seja, um espírito de Skol. Tá? O que ocorreu é o seguinte, na década de 1980, tá, esse espírito, ele é um espírito basicamente familiar, que acompanhou o meu avô, tá, na última encarnação, e o meu avô era um médium de efeitos físicos, médium de transporte, é um médium que é de locomoção, tá? E esse espírito, ele é um espírito que é da região de... agora me fugiu, tá no livro aí. Tá? Medicina da alma, né? Medicina do além. Do além, perdão. Uhum. Ele é descendente na época, tá? Dos Takaratus, tá? E depois ele veio e renasceu aqui nessa região de São Sebastião, tá? Você veja bem, todos nós estamos meio, né, Jorge? São Sebastião, esse triângulo de Ribeirão Pires, a gente está sempre aqui, né? Mas voltando à esfera do nosso querido mentor, tá? Aí foi ele quem fez o convite na época, tá? Trazendo para se aproximar dessa tarefa conosco, tá? Do nosso irmão e querido benfeitor, que veio e pediu para que eu não revelasse o nome de Dr. Stephanie. Tá? Então, o pessoal de Umbanda aí pode ficar contente, tá? E a gente pode até daqui um pouco falar sobre a mediunidade de sopro e falar da Umbanda também, tá? dos pretos velhos. E esse espírito é o cacique Tupinambá. Tá? É o cacique Tupinambá que ele convidou o doutor Stephanie para iniciar essa tarefa mediúnica conosco a partir do ano de 1981 para 1982. Então, realmente, ele é um espírito de alta estirpe, tá? E ele é o responsável, tá? Além de, veja bem, a grandiosidade moral desse espírito, ele é responsável pela segurança, tá? Pela segurança de toda essa tarefa. Ou seja, então o espírito é muito sábio, tá? E ele se apresenta como índio, tá? E de maneira altiva, tá? Para as pessoas que têm um pouco de evidência. E por incrível que pareça, também, tá? Já atuou conosco fazendo as cirurgias espirituais, tá? E isso é algo que a gente tem que comentar. E cumprimentando a pergunta do Ari, tá? Ari, eu sou bastante ecumênico, tá? Para mim o que importa é o espírito, tá? É a comunicação do espírito, tá? É o ensinamento do espírito, tá? E não, tá? Se é preto velho, se é branco velho. Engraçado, branco velho ninguém fala, né, Jorge? Fala do preto velho. Tá? E nem preto novo. Nem preto novo. Se é caboclo, seja o que for, se é boiadeiro. Se for do bem, é o que eu aprendi com os espíritos desde que eu iniciei. Uhum. Então, eu acho que eu respondi para o Ari, tá? E também já relatei também um caso, que é o caso da solicitação. Tá? Mas o Edson, no nosso meio espírita tem muito preconceito a respeito justamente dessa linha de índio, de preto velho, por ignorância, né? E o Tupinambá era uma tribo, né? Então, se ele era um cacique dessa tribo, não necessariamente... Ele era um cacique dos Tupinambás. Não necessariamente é aquele guerreiro que matou um monte de gente durante a guerra, e tudo mais. Né? Inclusive... Que sequestrou... O José de Anchieta. Não, é o Cunhambebe, é verdade. Inclusive, ele era contra totalmente você na administração dele, onde ele estava, tá? Ninguém podia levantar a mão para uma criança, certo? Até os 12 anos. Tá? Por isso é importante esclarecer, porque o pessoal pode achar que era aquele guerreiro que sequestrava as pessoas e liderava a guerra contra os portugueses e vice-versa, né? Entendi. É legal, bacana. Da nação. Edson, da tribo, né? O Valdeci Braulio tem uma pergunta para você. Edson Barbosa, você já trabalhou com algum espírito de luz que não se apresente com a fisionomia humana? Ou seja, já trabalhou com algum espírito com uma forma extraterrestre? Olha, eu sim. Tá? Inclusive, nesse trabalho que nós realizamos até nesse instante, né? Quando eu falo nós realizamos, é porque é realizado por eles e eu sou realmente um espectador dos amigos espirituais. Então, vem, de vez em quando, alguns espíritos de Marte, tá? Que utilizam outros médiums, tá? Para chegar até nós, porém não há incorporação, tá? Ou seja, quem é o receptivo, tá? Desse espírito de Marte, tá? É o espírito mentor que está trabalhando naquele recinto. Então, sim. Eu também já vi, pela clara evidência também, uma entidade que não é da Terra também. É difícil até de descrever, mas... Por quê? Porque os olhos da gente, às vezes, eles não estão preparados para enxergar coisas que a gente não conhece, né? Exato. Né? A gente conhece os olhos da a nossa vista, a nossa visão está preparada para conhecer, para ver coisas que são... Que tem carbono, que tem oxigênio, que tem hidrogênio, que tem todas essas coisas, assim, né? E esse ser que apareceu era muito luminoso, tinha mais de 2 metros de altura, assim, muito mais. E era bem luminoso, bonito. Na minha visão era muito bonito, parecia que era do feminino, né? Sexo feminino. Mas não dá para descrever muito, como sei lá, sabe? Você não tem parâmetros para falar. Como descreve para mim. É difícil descrever, né? É, se a gente for descrever, a gente acaba fazendo uma imagem dos que a gente vê em filme de ficção, dessas coisas tudo. Aí vai falar, você viu no filme de ficção, né? Mas na realidade não é isso. Ô Edson, disse que agora tem até médio comunista, né? Assim, diz que aquele médio como? Comunista é aquele que diz que só vai no centro no dia de trabalho de esquerda, só. Ah, eu dou risada. Você com essas brincadeiras aí. Olha, o que eu vou responder pro Jorge? Não, não é para responder, não. É brincadeira. É só para derrubar. Vamos falar aqui quem tá ligadinho na gente, que ele não tá falou bom. Até agora. Yeah, né? Então, o único extraterrestre que eu conheço são os vivencianos. Uhum. Exatamente. São os nossos ouvintes. Que foi o Ari que cunhou, né, o nome aí também. Né? Vamos lá falar quem está ligado aqui com a gente, para depois a gente ir num comercial. O Manuel Gouveia está ligadinho aqui, é Belks Menezes. Bom dia, amigos vivencianos, abraço fraterno a todos, em especial ao amigo Edson Barbosa, esse apóstolo de Jesus, que tanto bem distribui na terra. Um excelente programa. Ela está lá em Caruaru, Pernambuco. Aqui também os Azul Moura, hoje em Natal, mandando um abraço. A Cláudia Regina, da tenda de Umbanda Mãe Maria, disse que a festa junina, sexta-feira, lá foi muito legal. As pessoas que foram lá relataram que foi muito bacana. O Silvio esteve lá, né, fazendo reportagem. Agora o Silvio está fazendo reportagem por aí, né? Nos eventos espíritas que ele vai. O Aécio César, legal, Aécio, ter você aqui, meu irmão, faz tempo que você não aparece. O senhor Rodolfo Alexandrino, dando um bom dia a todos aqui, programa esclarecedor. Nadir Nunes dos Santos, bom dia, as bênçãos de Deus. Oswaldo Barbosa, nosso amigo Oswaldo, bom dia, vivencianos, lá vamos nós mais para um brilhante programa. Aproveitar a palavra aproveitar e palavra de ordem, né? Ele colocou, é palavra de ordem, eu acho. A Rosângela Costa, bom dia, amigos, um bom domingo. Leandro Ribeiro também, dando um bom dia. Orivaldo Ângelo, bom dia, está dando um bom dia para o Edson aqui também, um abençoado domingo. A Joélia Vasconcelos, a Sueli Castelo Branco também dando um bom dia, paz e harmonia. Aldir Moreira, a Nadir Moreira, dando um bom dia. A Mari Pereira também, lá de Santos, dando um bom dia. Ana Cristina, bom dia, amigos vivencianos. Nancy Lima e Vilma Aparecida também, todos dando um bom dia. Lázaro Gonçalves também. Cláudia, mais uma vez. Érica Leandro. Web Rádio Sementes do Amor, dando um bom dia. A Vera Lúcia, Batalha de Siqueira Renda. A Vera, da tenda de Umbanda Mãe Maria, dando um abraço. José Magalhães aí também, mandando um bom dia. Rivail Veiga, lá de... Rivail lá de Tabaré, né? De Itaberá. Itaberá, né? Tá ouvindo lá com o Marlon também, né? E o cachorro deles, que ele sempre comenta aqui também, mandando um abraço lá para eles. Alexandrino, querido, mandando um ótimo domingo a todos. A minha mãe, bom programa, seja bem-vindo, Edson. O Glauco Lopes Júnior, paz e bem. O Dr. Benedito Figueiredo também, feliz domingo. A Cleide Bessa, o Lázaro Gonçalves, mandando um bom dia, Jorge. A Nadir Moreira. Lázaro Gonçalves aqui de novo, né, mandando bom dia. Diane Adione Antunes, Cineudo Vitor, mandando aqui também mensagem. Enio de Azevedo Maia, Mônica Fonseca, Antônio Bessa de Araruama, tá lá no Rio de Janeiro. A Célia Bila aqui, estou muito interessado em entender mais desse assunto. A Elida Silva lá, Juiz de Fora, mandando aqui um bom dia. O Edson Andrade, o Canindé, a gente já falou a pergunta dele, né? José Carlos de Oliveira, o Adilson Acosta, mandar um abraço lá que a gente teve ontem junto lá em Jacareí. Manda aqui, ó, bom dia de Ribeirão Pires, Domingo Fraterno, Recanto de Luz e Mancheila. A Miriam Yui. Então, talvez esse Adilson Costa é de Ribeirão Pires, né? Uhum. Então, não é o que a gente estava lá no ontem em Jacareí. A Miriam Yui, o Jamil Lima, também a Mônica Vasconcelos. A gente está marcando, né, Rui? Com a Mônica, para ela vir aí no final de outubro, né? Com a Mônica Vasconcelos. A gente está marcando com ela no final de outubro, né? E o Valdeci, a gente já fez a pergunta dele, né, Jorge? Ronália Gonçalves. Uhum. E tem bastante gente participando aqui, hein? Bastante gente participando aqui no chat do YouTube. Um abraço pra Ronália aí, minha irmã. Terça-feira estamos juntos, né? Terça-feira nós vamos fazer a preleção lá pros nossos irmãos de Remanso Bahia. Lá no WhatsApp, a Nadir entrou aqui também, mandou bom dia, vivenciando, abraços. O Marcos Fugai diz que está ouvindo de Curitiba, diz que está 6 graus lá. Está assistindo de Curitiba o Marcos Sugaio Gama, a gente manda um abraço para ele. A Sheila Campos, a mãe da Cris, né? Que a Cris vai estar me substituindo semana que vem, que eu vou estar de férias, viajando com a família. Vai ser bom. Vai ser o melhor programa do ano. Não peito por nada, viu, meu? Sinônimo de sucesso semana que vem. Promete ser o melhor programa do ano. E quem vai vir vai ser um comediante também, né? Então tá acertando aí, é um comediante espírita. Que é Comédia Segundo o Espiritismo, ele vai fazer aí um stand-up aqui na região, e ele está confirmando, né? Agradeço o Daniel Mello, que o Daniel Mello que ia vir, né? Mas aí ele parece que ele vai vir direto de uma cidade, 4 horas, direto para cá, e vai vir pro programa. Então a gente já deixa convidado aí, quem quiser participar desse Comédia Espírita que vai ter, né? O nome dele é Léo. Vai ser. Eu já passo aqui para vocês. O cartaz para vocês aqui, tá? Então, eu passo o cartaz para vocês aqui no WhatsApp, tá? Foi a Marta que passou o contato. Chama Stand Up Comedy Espírita com Léo Ritter. A Comédia Segundo o Espiritismo vai ser domingo. No Showtime ali, no Hilários Comedy Bar, aqui em São José. Então esse vai ser domingo, abertura da casa às 5h30 e começa o show dele lá às 19 horas. 19 horas ele vai estar aqui com a gente no próximo domingo. Jorge? Só continuando aqui também, mas ainda com o pessoal ligadinho aqui na gente. A Maria Aparecida também, tema interessante. Denizar Pieri, bom dia Edson, obrigado por tudo. A Maria Alexandrina, Dona Marli também, dando um bom dia. Elaine Renó, Daniel Melo. Daniel, você falou? Não. Eu falei só, não li. Bom dia amigos, vivencianos. Passei a acreditar na cura pela cirurgia espiritual quando minha Yorkshire foi desacreditada por veterinários especialistas e foi curada por tratamentos em casa espírita. Depois nós vamos perguntar isso para você então, Edson, tá bom? Pode, manda bala. Os animais, dá para curar? Olha só, o Daniel Melo, ela não teria como ter efetuado o placebo, né? Placebo. Porque o que acontece? Muitas vezes, para a pessoa, a gente dá um placebo para a pessoa pensar que é um remédio e a pessoa fica boa por ela mesma, né? Então comecei a estudar o tema, compreender a razão, inclusive a lógica de Jesus ao curar pelas mãos. Parabéns ao Edson pelo trabalho. Maria Siqueira, bom dia família vivenciana, gratidão. A Vera Lúcia de Castro, dormi demais, bom dia, com muita alegria. Ô Vera, não tem problema, o importante é que você acordou, tá aqui. É muito melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra, isso que é legal, né? A Vera Plaisante, lá do Rio de Janeiro, bom dia a todos, só consegui chegar agora. Serve o mesmo recado para você, Vera. Melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra. Maria Siqueira, gratidão ao senhor Edson pelo trabalho. O Rivail, nosso amigo Rivail Itaberai, Gisele Marlon Brando, estão assistindo também. O programa está ótimo. O Wilson Girardi, bom dia, Jorge, e a equipe, aos vivencianos, e especialmente a este homem de Deus, Edson, a quem somos gratos, pois foi através dele que fomos abençoados com a cura física. Gratidão e um abraço a todos. Né? Muito obrigado. Bacana. A Lucília Augusta mandando um bom dia aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal, né? A Salmo Liz aí deixa uma pergunta, a gente volta depois com a pergunta, né? Isso. A gente perguntar ao Edson, depois a gente volta com a pergunta. A Valéria, ela mandou uma mensagem também no WhatsApp, ela falou, excelente assunto, que maravilha de programa, gratidão ao Edson e a todos vocês, como falei no YouTube, poderíamos ficar até a noite. Ela falou, Deus abençoe também a todos. Tá falando isso aqui. Rosilma Ferreira também entrou aqui com a gente. Falar em Rosilma, que a gente sempre encontra com a Rosilma por aí. Ontem quem tava lá em Jacareí foi a Fabiana Kraus. Ah, legal. Né? Nossa, ela ouvinte assíduo aí. É. A Rosilma, ela trabalha lá no Dino Messi, mas ela escuta depois. Uhum. Ela sempre fala que escuta depois aqui a gente. Bom dia, família. Aqui também o Dinho. O Dinho que fez a instalação do som ontem lá, estava excelente, né, cara? Muito também, bom. A apresentação do Dinho e lá nós também fazendo harmonia. Foi muito bacana o dia todo, conseguimos lá harmonizar o ambiente, né? João Ramalho, bom dia, amigos. Mariton Espinheira Mar, bom dia, gente. Roberto Okumura Júnior, o Cláudio Yude lá de Uberaba, nosso Roberto Okamura, muito bom dia. Fabiana aqui, ó. Fabiana, falei na Fabiana, tá aqui, ó. Fabiana Kraus. Bom dia, sim. Um abraço, Fabiana. O Dinho é. Glauco de Itajubá. Vou lá mandar um abraço pro pessoal de Itajubá. O Aécio já deixou a primeira pergunta dele aqui, a gente já anota aqui para falar depois. A Fernanda Cassal também, foi muito bom ver a Fernanda lá, tava lá junto com o Hélio e o Piero, tava lá também, né? Falando aí, o Piero já mandou um bom dia, deve estar lá de Cunha ouvindo a gente. A Nadir Moreira. A Vera Parodi, como a gente já tinha. A Vera Parodi a gente tinha falado ou não? Não. Muita alegria de começar o meu domingo ouvindo o Edson e toda a equipe aqui. E o Glauco tá junto com a Débora de Itajubá também. O Aécio já deixou a segunda pergunta dele. Rapaz, hoje realmente. Hoje vai ser um pinga-fogo. A diretoria espiritual já falou que está liberado fazer um pinga-fogo. Uhum. E até o final, até a noite, o programa. Tá bom. Joselito, bom dia, caros irmãos, de um mesmo ideal. Parabéns pelo tema, muito bom, bem abordado pelo médium e os demais. Fica para somar o capítulo 14 do livro dos médiuns com tudo que foi comentado. Paz e luz para todos. Joselito, que é também da caravana da Reducada Luz Irmã Sheila, orador lá também no Irmã Sheila, né? Ele usa a palavra para prestar esclarecimentos para as pessoas, e ontem estava também. Eu acho legal isso. A esposa dele acho que é a trabalhadora mais assídua lá, mais ferrenha trabalhadora lá do Recanto, e é evangélica. Evangélica, é. E trabalha lá com ele. Direto, ela já me apresenta e fala: ai, meu irmão, chama todos de irmão. E é evangélica. Uhum. Olha que alegria quem está aqui também com a gente hoje é a Maria do Desterro, viu, Rui? Um abraço. A Maria está aqui. Hoje, tá em Não, lá da Penalva, no Maranhão. Maranhão. É bom dia. Hoje é meu dia de preparar o lanche da mocidade. Está me permitindo assistir o programa hoje, Maria do Desterro. Então ela está preparando o lanche da mocidade e está assistindo o programa. Grande abraço, Maria. Está todo mundo com saudade de você aqui. O Ed Moreno. Olha quem entrou aí. Bom dia, nobres vivencianos e meu nobre estimado guru. Edson Barbosa, abraço para todos. Eu tava querendo colocar uma música daquela do Raul Seixas sua aqui, mas o Edson falou para não pôr, não. Vamos marcar. O Edson proibiu. Falou, não, pô, não, mas vamos marcar um programa ao vivo para ele vir tocar as músicas. Tocar, quando que a gente pode marcar? Eu tentei marcar, mas ele tá com muita tarefa. Entendi. Tá muita tarefa. Agora ele que passa para mim dia que ele tá disponível. Muita tarefa com a inteligência artificial, né? Manda a inteligência artificial trabalhar e ele fica arrumando desculpa, é isso? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Carlos Fonseca aqui ligadinho também. Brincadeira, Edson. Ed, um abração, Ed. A gente adora você, você sabe disso, né, meu irmão? E a gente só fala mal do que a gente gosta, porque falar mal de quem não gosta, nem sabe quem é. Vai dar tapa morto, né? Exatamente, não adianta. Mas vamos marcar um programa com o Ed aí pra vir aqui tocar o. Trazer a banda toda, né? Não, trazer aquela quero banda. Ver ele tocar, tocar esse CD específico do Raul Seixas aqui. E cantar. Mas a gente tá torcendo pra ser sucesso mesmo, você pode ter certeza disso. O Carlos Fonseca, melhor fazer uma série de programas com o Edson. Abraços, Carlos Fonseca. Tá vendo? Rapaz, é top. Inclusive, então, se vocês me autorizarem, tá? Se vocês me autorizarem, logo depois da fala de vocês, tá? Eu vou dar um toque no pessoal dos trabalhos de Umbanda. É legal. Legal. Claro. Claro. Se a gente deixar você falar, né? Mas a gente não vai deixar você falar, não. Vamos continuar falando. A Vera Lúcia de Castro aqui também. A Elaine Ferreira, gostando também do programa. Tony Dias. gostando aqui do conteúdo, vou passar a acompanhar todos os domingos. Olha só, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Tony. Viu, Tony? O Aécio, terceira pergunta. Terceira pergunta do Aécio. Rapaz, o Carlinhos está Carlinhos devagar hoje com as perguntas, né? Deixa eu falar. Não, exatamente. O José Aquino está agradecendo a fala que sentiu falta dos livros para comprar. A Maria Siqueira, né? Maria Siqueira. O que, que eu falei? O José Aquino está agradecendo e fala que sentiu falta dos... A Maria Siqueira falando do José Aquino. Exatamente. Tic-teco aí, mandando bom programa. Bom AS, dia. Pessoal, vocês pularam o Iramir também, ó. Nossa senhora, não podia, né, Iramir? Pelo amor de Deus. E ele entrou no WhatsApp e falou, ó, Carlinhos... Comecinho. O Iramir falou, ó, Carlinhos, hoje Jorge ficou com a garganta prejudicada e pulou, ó, você e eu. Eu tava querendo fazer o seguinte, Iramir. E já está agendando com o Rui, ó. Ele falou que tá agendando. Como você tava aqui perto do Carlinho, eu não dou muita bola pro Carlinho, pode ser por isso que eu tenha pulado. Ou então, é diferente, eu tava deixando para falar a pessoa mais importante aqui, que não deixa de assistir o programa nunca no final. Tá? E o Aécio ainda deixou a última pergunta. Elza Saito também. E outra coisa, Iramir, desculpa, pulei mesmo seu nome, não é, é uma falha irreparável, né? Mas aí, nossa, a gente adora você, você sabe disso. O Ed Morena, eu concordo em pôr o Edson ao menos duas vezes por mês no programa Vivência Espírita. Então eu tenho que vir aqui duas vezes por mês, hein? Uhum. Já tá contratado o Edson. Onde que tá, do Aramia? Salvador Bahia, desejando a todos um excelente programa e um domingo abençoado. Acho que eu pulei aqui na hora de falar. Certo? Então tá ali, comigo lá. Exatamente. Quer ver? Iramir Max. E a Belkis também entrou aqui. Eu tenho sido agraciada. A Belkis você tinha falado. Não, mas lá no WhatsApp. Ela falou que eu tenho sido agraciada pela mediunidade do Edson há anos, assim como minha família, amigos e aos quais indico para procurar o Recanto de Luz de Manchelha, entre outros. Deus abençoe sempre, Edson, gratidão eterna. Talvez fazendo a distância, né? Sim, geralmente sim, porque na. Tá em Caruaru. Caruaru, Pernambuco, né? Caruaru, a capital do forró. E a Belkis escuta a gente há anos, anos. Você sabe que a capital... participa aqui no participava no Facebook, então manda um beijo aí para você, Belkis. Você sabe que a capital do forró de Caruaru, segundo a gente está ouvindo, é que mantém mais a tradição mesmo da festa junina. Porque está cheio de rock tocando nas festas juninas para lá. Música sertaneja, essas modernas aí, tudo tocando nessas festas juninas que não tem nada a ver, né? Não é música sertaneja raiz, não, igual a gente toca aqui. É música sertaneja, esse chorão que tem por aí. Um monte de gente chorando, lá cantando nos forró, lá nas festas juninas do Nordeste, né? Tá acontecendo muito isso. E Caruaru mantém o seu equilíbrio, a vida toda tradicional, por isso que faz o maior sucesso. Viva Caruaru! Vamos fazer o intervalo aí, Rodrigo? Podemos soltar uma do Oeste, pelo menos, talvez? Uma primeiro? Pode, Porque já tem quatro. É hoje, vamos lá. Vamos lá, Edson. Ó, o Aécio pergunta. Edson, será que a clarividência ultrapassa a fronteira da percepção consciente ou ela revela dimensões da realidade inconsciente que a nossa mente ainda não está preparada para aceitar? Essa pergunta, tá? É até sábia, porque ela é presente e futuro, certo? E aí, como presente eterno, nós temos aí a experiência de Chico Xavier, tá? Através da sua clarividência aberta por Emmanuel, que ele pediu ao próprio Cristo. Tá? Então, ela é presente e futuro. Tá? Agora, no nosso caso, tá? Eu sou estimulado pela espiritualidade. Então, é realmente correto. A pergunta dele já é uma resposta. Deixa eu responder a pergunta aqui do Marilton. Ele está perguntando aqui. Gente, qual a ligação do programa com o Recanto de Luz de Manchelha, do qual o Edson faz parte? A ligação é só de amizade mesmo, né? Por exemplo, família ontem, espiritual. Ontem o Edson teve no... Ontem o Edson teve no programa, a semana passada, né? Foi coincidência. Semana passada estava agendado para o Fábio, que é o presidente do Recanto de Luz de Manchelha, falar sobre cura e cirurgias espirituais aqui. E foi o Fábio que esteve conosco a semana passada, remoto, né? E estava marcado para o Edson vir aqui na nossa cidade vizinha de Jacareí, aqui no CEPAC, fazer um trabalho de cura e cirurgias espirituais. E todas as vezes que o Edson vem aqui para a região, ou para São José, ou para Taubaté, ou para Jacareí, a gente convida ele para no outro dia estar conosco aqui no programa. Então, agora os laços de amizade com o Recanto de Luz de Mancheira são muito grandes, como a gente tem com todos os centros espíritas e espiritualistas aqui da região e de qualquer lugar. Então não tem nada de excepcional, não. A excepcional é a amizade que a gente tem por eles. Fizemos uma pergunta do Aécio, vamos fazer um intervalo, já são 9h30. E 2. E 59 segundos. E por enquanto o Aécio já assumiu a primeira posição aí como super fã aqui do programa no chat, né? Olha só, no final a gente vai ver aí o ranking final, te falo os top 10, dos top 10 que mais interagiram aí no chat com a gente. Vamos lá então para o intervalo e a gente volta em alguns instantes. Tá certo? Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Que define a nossa rota no espaço, visitantes de perene beleza, a convite do Cordeiro em pessoa. Aqui desceram com cascata de luz, pra labutar no amanhecer do Senhor. Desse arcanjo que chamamos Jesus, na implantação de uma nova era. Sejam bem-vindos ao planeta da cruz, pois muito aqui será pedido a vocês. Livre desse caos moral, tão longe, tão distante da real felicidade. Regenerar esse planeta azul, leste, oeste, norte a sul. Terra, mãe, quem não te for bom filho, separação, exílio. Esse planeta azul, leste a oeste, norte a sul. Terra, mãe, quem não te for bom filho, separação, exílio. anjos de luz, deixaram seus amores no céu e atenderam ao clamor de Jesus. Eles se compadeceram de nós, já sabemos que não estamos sós. Aportaram em nossa estratosfera, São Francisco foi no céu nossa voz. Nós estamos aqui hoje com o tema Psicometria e Clarividência no Auxílio à Cirurgia Espiritual. Nós estamos aqui com o Edson Barbosa, que é médium há 40 anos, médium de cura, trabalha no Pronto-Socorro Espiritual Recanto de Luz e Mancheira de Ribeirão Pires e é orientado pelos doutores Stephanie Oswald e doutor Xavier. E está aqui conosco hoje para abrilhantar o nosso programa. Isso. E vamos falando das caravanas agora, por enquanto. É só, pessoal, todas as vezes que... Vamos falando das caravanas aqui também antes, Jorge. Né? Mas você pode falar. Falei. Geralmente, as cirurgias espirituais têm retorno, né? Uhum. Só precisa retornar no outro mês, até ter alta. E ontem... foi marcado o retorno para o pessoal que foi atendido aqui em Jacareí, pessoal da região, Jacareí, São José dos Campos, dessa região toda aqui que foi atendida ontem. E quem está organizando uma caravana para levar esse pessoal para o retorno é a Silvana, a Sil. Ela é lá de Jacareí e se vocês quiserem ir, né, na próxima caravana, acho que é dia 16, uma coisa assim, ou dia 9 de agosto, é só ligar para ela, eu vou passar o telefone para vocês, da Silvana. É 12, né, o nosso DDD, 98812-0954. 98812-0954. O Rodrigo está colocando aí no YouTube também esse telefone da Silvana. Quem quiser ir na caravana. Repita. 12-98812-0954. Peraí, que não está indo o teclado aqui. 12-98812-0954. É a Silvana. Edson, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um filme muito interessante que passa que é antigo, ele já tá antigo, mas é muito bacana, chama A Espera de um Milagre, que é a história de um médium que tem lá, né, que eles estão no corredor da morte. Quem não assistiu esse filme, assista. Né? Muito bacana mesmo, que é com o protagonista é o Tom Hanks, né? E só que quem roubou a cena é exatamente o médium, né? E ele usa muito uma técnica de encostar a boca perto da pessoa e ele puxa as coisas que está na pessoa, né? E a gente conhece essa técnica dentro da literatura espírita como sopro, como a técnica do sopro. Esse negócio existe? Esse negócio ainda é utilizado? Ô, Jorge, é utilizadíssimo. Tá? Então, já que eu vou falar um pouco de maneira ecumênica, de Umbanda, de religião afro, tá? Uhum. Então, esse filme realmente, o protagonista, ele utiliza a técnica do sopro, uhum. Tá? E ele salva, tá? Através da técnica do sopro, tá? Não deixa de ser, naquele filme, uma técnica mediúnica, uhum. Tá? E nós temos aí, na Umbanda, tá? Na Umbanda, principalmente, nós temos o preto velho utilizando o charuto, certo? Uhum. Não? E aí, ele dá as baforadas para fazer a limpeza, certo? Não? Uhum. Temos os caboclos, que fazem a mesma coisa, certo? Uhum. E aí, ele está utilizando a técnica do sopro para fazer a limpeza e, dependendo, obviamente, também no passe, tá? No passe também tem. Tem locais ainda que no passe utilizam o sopro. Inclusive, ele é simples, ele é para limpeza e também até para, de maneira lenitiva, até para cura, dependendo da projeção mental dele. Tá? Não é só magnetismo. Então, o sopro, tá? A gente, quando fala do sopro, nós estamos falando de um dos quatro elementos. Então, é inegável que isso ocorra, tá? Uhum. Respondendo a sua pergunta, lá no Recanto de Luz e Mancheiro, nós temos evangélico que trabalha conosco, e tem bastante médios e frequentadores de Umbanda, tá? Uhum. Muitos deles acham que o Edson não sabe, certo ou não? Uhum. O Pedro lá, por exemplo, o Edson não sabe. Mas tudo bem, eu sou da opinião, tá, que se é para o bem, você pode exercitar a sua faculdade em qualquer local, você é livre. E jamais nós devemos podar. Porém, desde que respeite a disciplina. Mas o sopro, tá? Inclusive, vamos mais além, tá? Vamos falar de doutrina, tá? No livro Os Mensageiros, tá? André Luiz, tá? Explica muito bem como que funciona a técnica do sopro através dos médiuns. Que ele diz o seguinte: até os médiuns com imperfeitos ou com pouca habilidade, tá, têm o dom e a condição de curar através da técnica do sopro. Isso falando de mediunidade. Estou falando de André Luiz no livro Os Mensageiros. Bacana. O Edson, você estava aí meio apreensivo para falar da Umbanda? Eu acabei de falar. Não, mas aqui nós vamos ter a Umba Vale. E agora em novembro. O nosso programa aqui, através da WS, o Walter é pai de santo, né? Lá da Emmanuel. O Walter é pai de santo. O W é pai de santo e o S também é mãe de santo. W, Walter, S, WS. Sandra. Não interrompendo você, Rui, tá? Eu conheci bastante o Surriano, tá? Que, qual o nome dele que escreveu os livros, onde o Walter participava? O Rubens Saraceno. Rubens Saraceno. Rubens Saraceno, tá? Então, e o Walter ajudava muito vocês lá no material. Olha, eu só tenho que agradecer ao Walter, porque, olha, o Walter, ele é tão tímido que a gente nunca falou isso, eu falo em público, tá? O Walter, ele chegou... Ele chegou a fazer conosco lá, ele mandava o caminhão, tá, daqui de São José, para levar os produtos lá, tá? E além disso ainda fazia uma contribuição, tá, em dinheiro, que eu também não entro nessa área. Então, Walter, olha, eu só tenho que agradecer ele pelo carinho, tá? E o que eu acho muito bonito nas pessoas, tá? É quando as pessoas fazem com a direita, desde que a esquerda não veja, isso para mim é algo sensacional. Então, sim, o Walter é meu, como diz outro, tá no meu coração, tá? E ele não ajuda só lá, ajuda tudo aqui, até a mocidade lá, com o Caldinho, ele dá os negócios, é tudo de forma anônima, né? Aqui vai ter festa na AME. Ele é a Sandra também. Vai ter festa junina na AME, dia 12, é sábado o dia todo, a nossa festa é a festa das creches, das crianças, né? Mas aí vai todas as famílias, todos os espíritas, quem quiser lá, estão convidados, sábado agora, dia 12, a partir das 9h30, 10 horas da manhã, começa, vai até 6 horas da tarde. Então é o dia todo de festa junina, né? Eu tô falando isso porque a Julina. Aí eu já passei a relação pro Walter lá para ele mandar os descartáveis para nós, e ele falou que vai doar. Então, só porque chamou atenção, mas eu tinha que falar da festa junina. Sábado, então, estão todos convidados, nós estaremos lá, né? O dia todo na festinha da AME, que é tradicional já, todo ano, e sempre tá cheio de gente, tem doce, brincadeira, tem tudo lá no E no aniversário da AME, ele sempre mandou aquele bolo enorme. Uhum. Eu lembro até que quando a dona Anitta, uma vez, ela ficou preocupada: será que o Walter vai colaborar com o bolo? Eu liguei para o Walter e falei: claro, isso aí é uma obrigação minha, é um compromisso que eu tenho com a AME, justamente fornecer o bolo. Então, o Walter é uma figura maravilhosa, não só ele, como a Sandra, né? E também a tenda de Umbanda Mãe Maria também é nossos, dos nossos apoiadores aqui também, não, desde que começou tudo. A primeira casa... Tá, você que fez palestra. Que eu tentei fazer uma palestra, mas o pessoal foi tão empolgante, entendeu? A garotada lá, começaram tocando aquelas músicas que eu adoro, aquela Nunes, tá? Todas aquelas músicas. E a garotada só me deu 15 minutos, cara. E aí eu me lembro até hoje que o Jorge chegou e falou: e aí, Edson? Eu falei assim, ó, fé não se mede. Eu não tinha o que falar. Eu preparei algo para 10, 15 minutos, 20 minutos, mas só me deram 15 minutos. Mas valeu, tá? Valeu na época, o Dalmo estava entre nós, tá? Mas valeu. Valeu pela alegria da meninada. Tá, tenda de Umbanda Mãe Maria. E aqui também a gente não deixa você falar, você só vai ter 30 minutos. Tô lascado. Não, eu tô sempre sendo convidado para fazer palestra na Mãe Maria. A Vera, que é a que organiza as palestras, está sempre me convidando para participar lá da Mãe Maria, lá de sexta-feira, que tem o estudo do ESD. Mas te dá mais tempo, dá uns 40 minutos. A Fernanda Cassal entrou aqui e disse: eu vou participar da festa dia 12 da AME, levando as balas de coco, bala baiana e maçã do amor. Então, o pessoal que gosta das balas da Fernanda, aparece lá na AME dia 12, que está lá também. Para desmaterializar, né? Efeito físico. Nesse dia lá, no sábado, é só sessão de desmaterialização. Só para a gente comer as coisas, desmaterializa tudo. Vamos fazer pergunta, Calino? O Aécio tem a segunda dúvida. Se as imagens captadas pela clarividência nas cirurgias espirituais não podem ser tocadas ou provadas, até que ponto a confiança no invisível pode gerar transformações reais no corpo físico? É, senhor, eu confio em Jesus, mas até hoje eu não a vi. Tá? Em matéria de mediunidade, tá? De espiritualidade ou de algo abstrato, tá? É o coração do médium que sente. O terceiro, ele não vê. Tá? Então, é por isso que há a raridade, e isso consta assim, nos livros dos médiuns, tá? Esse tipo de mediunidade com uma mediunidade rara. Eu deixei bem claro que realmente eu sou estimulado pela espiritualidade. Tá? Então, eu não tenho a clarividência. A psicometria é aberta com a clarividência aberta, ou seja, eu ajo por estimulação, tá? Então, mas o que a gente sente, tá? É algo, quando é abstrato, dificilmente o outro vê, tá? E às vezes, quando vê com dupla visão, tá? O que você vê pode não ser aquilo que está realmente intrínseco dentro do meu eu. Entendi. Na condição mediúnica. Entendi. E ele tem a terceira dúvida. Se a psique humana pode ler os ecos do passado e sentir as vibrações do futuro, até que ponto nossa visão do presente é apenas uma ilusão moldada pelas camadas invisíveis da alma? Alessio, há muitos anos atrás, na cidade de São Bernardo do Campo, eu participava de um grupo, tá, de desobsessão. E uma das minhas funções na desobsessão, tá, era sentar à mesa, e eu entrava em sono profundo, saía do meu corpo e ia fazer a visitação, tá? Do tema do dia em que eu participava da história das pessoas desencarnadas lá no passado, e quando chegava ao final, vinha na minha memória e eu relatava o que tinha ocorrido, tá? Com aquela família, tá? Até o presente momento. Ou seja, mediunidade é isso, passado e futuro, tá? Só tem uma distância, tá? Se você tirar o futuro e o passado é o presente. Edson, então vamos... É mais ou menos isso. É, Deixa eu ver se é mais ou menos isso aqui também. Que o Salmo 23 aqui, que é, eu acho que é Alice, né? Alice. Ele tinha feito uma pergunta e a gente tinha pulado. Bom dia, vivencianos. Gostaria de perguntar ao senhor Edson se ele já teve relações, já teve revelações fora do trabalho mediúnico, exemplo, visitando museus ou locais históricos, assim, tipo assim, você entra num lugar desse e você tem uma revelação ali, alguma coisa. Sim, já tive. Eu vou falar para ela da minha infância, tá? Então, quando eu tinha aproximadamente 12 anos, tá? Então, eu estava estudando, e aí eu tinha muita amizade com o padre, tá? E aí o padre, sempre depois da missa, ele pegava, a minha mãe chamava-se Valdecir, porém ela tinha o apelido de Dona Odete. E aí eu tinha 10 para 11 anos, 12 anos, e aí ele pegava e falava: Dona Odete, deixa o Edson comigo, tá? Deixa o Edson comigo. Aí depois ele pegava e ficava perguntando para mim o que eu tinha visto, o que eu não tinha visto, entendeu? Uhum. Mas eu entendi a pergunta dela aí, é referente à assombração, o espírito que já desencarnou. É isso que ela quer dizer. Não, ela está perguntando assim: se você teve alguma revelação, você entrou em um museu ou algum local histórico, então é isso aí. E você viu alguma coisa relacionada àquilo ali? Tipo assim, ouviu alguém lá dentro? Não, Jorge. Uhum. Não. Inclusive, nos meus casos aí de doença, tá? Eu não tive experiência de quase morte nenhuma, tá? Uhum. Então, você me conhece um pouco, você sabe que eu não sou de mental pavão. É porque tem gente, por exemplo, que entra no... Vai visitar, por exemplo, vai para... Igual, quem viaja muito é o Rodrigo, né? Aí, de repente, ele vai lá para o museu daquele que frequentou lá um... Já aconteceu comigo. Napoleão Bonaparte, alguma coisa assim. Chega lá dentro, ele tem uma sensação de alguma história, que viu alguma coisa assim. Aconteceu comigo, né? Sabe aonde? Você vai no museu do Ipiranga, por exemplo. Você vai visitar o museu do Ipiranga, daqui a pouco pode vir um flash para você. Pode, não, coisa. Sim. Não. Não, esse tipo de coisa, sim. Uhum, mas nítido, para trazer uma história... O que eu entendi é que eu trazia a história, ou seja, eu retrocedia no tempo. Mostrar tudo, psicometria direta mesmo. Não, é, né? Direto, aí é clara evidência que abre de maneira espontânea. Uhum. O meu também não foi assim, não. O meu foi só uma sensação de estar lá no meio das cruzadas, lá foi lá em Portugal, na cidade de Tomar, que é uma cidade medieval, onde era a capital dos Cavaleiros Templários. Aí eu senti, parece que entrei numa igreja, que era a igreja do padroeiro dos Cavaleiros Templários, né, que é o João Batista, né? E senti como tivesse voltado tudo aquela história lá de voltado tudo, as cruzadas e tudo mais, né? Lembrando para as pessoas que a gente fala em cruzadas, e às vezes você fala, mas tá falando em Portugal, tá falando em cruzada? Cruzada não só aconteceu no Oriente Médio, não. Aconteceu a cruzada lá em Portugal mesmo, né? Inclusive a retomada de Lisboa, que os turcos tomavam conta de lá, e a retomada foi em Lisboa, né? Lisboa era dominada pelos mouros. Mouros, isso. E aí foi retomada. Então teve uma cruzada também. Inclusive esse fato a gente fala muito no nosso livro lá, Das Sombras ao Alvorecer. Ele mostra essa terceira cruzada que teve dentro da Europa, né? É bacana também, aquele livro lá é muito informativo, Das Sombras ao Alvorecer. Quem quiser, é só entrar aí no... E tem mais perguntas aí, né? Tem o... Isso aí, falei. Acho que tem mais gente aqui fazendo pergunta também. Tem, aqui também. Pode pergunta, Carlinho. A última. A clarividência é o olhar do espírito para o além da matéria. Mas será que a verdadeira visão é aquela que consegue discernir o invisível sem alterar o curso do que está destinado a ser? O S, ele é tão evoluído e eu sou tão pequeno, porque as perguntas dele, ele já me dá a pergunta e a resposta. Entendeu? Não. É isso. A clarividência, tá? De acordo com a doutrina espírita, no capítulo Espiritismo, tá? Quando o médium se aproxima ou toca em coisas, ele vai e remota-se ao passado, tá? E aí vem de maneira bastante, bastante nítida. Então, isso é a clarividência. No nosso caso, tá? Como eu expliquei no início do nosso trabalho, do nosso tema aqui hoje, tá? Isso é refletido e impulsionado pelo amigo espiritual. Eu não tenho a clarividência aberta, ela tem, ocorre comigo de maneira espontânea, ou seja, dentro da minha simplicidade é de maneira espontânea. Eu sei que é um querido, tá? E olha que eu falei com a Aécio, pelo amor de Deus, não aperta, me aperta muito lá não, tá? Eu falei pessoalmente, não me aperta muito não, tá? Umas perguntas meio simples, né? Uhum. Mas, rapaz, Aécio, é um tom de brincadeira, tá? Você que tá em Sete Lagoas, tá? Olha, um abraço, eu estimo realmente melhor para você, tá? Tenho orado para você. E Deus abençoe, tá? E que tudo vai dar certo. É simplesmente acreditar, tá? Porque Deus sabe de tudo, e tudo que ocorre conosco realmente tem um propósito. Deixa eu responder uma pergunta que alguém fez aqui, eu me perdi agora. Alguém falando sobre onde é que... onde que é o trabalho, os trabalhos do Edson, os próximos trabalhos. Olha, o Edson ele abre exceções para sair fora de Ribeirão Pires, né? Ele abre algumas exceções, e uma das exceções que ele abre é pelo menos uma vez por ano ele está aqui próximo a nós aqui. Dessa vez foi em Jacareí, provavelmente o ano que vem ele vem aqui mesmo para São José dos Campos. Mas o trabalho do Edson acontece todos os sábados e todas as quartas-feiras, né? Todos os sábados e todas as quartas no Recanto de Luz, Irmã Sheila, em Ribeirão Pires. Né? Rua Áustria. Rua Áustria, número 57. 57. E também, as pessoas que estão à distância, é só acessar o site, tá? Que também atendemos e damos a resposta via e-mail para atendimento para as pessoas à distância. Vocês entenderam, né, pessoal? Pode entrar no site do Recanto de Luz de Manchelo, o Rodrigo vai colocar aí. Mas se não olhar aqui no YouTube, é Recanto de Luz de Manchelo. Entrou lá, que lá tem o trabalho à distância também. Então o Edson faz o trabalho à distância, vocês mandam as informações e ele faz formulário, o trabalho. É um formulário que eu já coloquei o link aqui para vocês, tá? E é só preencher esse formulário, aí eles criam uma ficha, a ficha vai na mão do médico, dia do trabalho, vai na mão, na mesa, né? E a espiritualidade faz a receita e faz o atendimento à distância, né? O Ari mesmo já comentou algumas vezes desse atendimento, de viu a espiritualidade, os médios que são de evidência, ver os espíritos chegando e fazendo a cirurgia mesmo à distância, né? Exato. É muito bonito o trabalho lá. Mais perguntas que o Alinho tem, sim. Tem. O Carlos Fonseca pergunta: Edson, por que alguns espíritas proíbem o médium de manifestar? Preto Velho, Marinheiro, e quando vejo em Uberaba o Centro Espírita Bezerra de Menezes e Odilon, que a incorporação é até normal? Você veja bem, opinião pessoal minha, tá? Opinião pessoal minha. Existem preconceitos, tá? Existe preconceito. Obviamente que a doutrina espírita ela não tem um ritual, tá? Porém, o tradicional é o famoso palestra, passe e o trabalho em público, igual esse que nós fazemos, certo? Mas nada proíbe, na minha opinião, tá? Que se crie uma mesa, tá? Para que os médios trabalhem, certo ou não? Com o caboclo, em dias separados, para não misturar, tá? Umbanda com o espiritismo. O que ocorre hoje em dia, tá? É na Umbanda o estudo sobre a doutrina espírita. Mas eu não vejo... eu vejo isso como um preconceito, tá? É como aquele caso. Se eu sou amigo do dirigente espírita, eu posso. Entendeu, não? O que eu acho engraçado é o seguinte, Jorge. Respondendo isso aí, tem uma vez, tá? Que eu fui num centro espírita, tá? Eu fui num centro espírita, e aí... porque quando você consegue a fama, você deita na cama. Cheguei lá, um espírito, tá? Que o pessoal fala que é de Umbanda, mas para mim não existe o espírito de Umbanda. O que existe é o espírito, certo? Ele se revela, dependendo do seu grau de evolução, da maneira que ele achar conveniente para ele ou para o trabalho. Cheguei lá, eu recebi uma mensagem psicografada por um índio. E li. E o pessoal aplaudiu. Certo? E eu li. E depois eu fiquei sabendo que ali o dirigente proibia. Aí, Isso, para mim, além de ser preconceito, existe um ato de maldade, certo? Com aquelas pessoas que estão iniciando, tá? E outra coisa, quem é de nós aqui com a nossa idade que nunca passou por uma benzedeira para fazer o benzimento do ventre, não é isso? Do quebranto. Cara, vamos abrir, tá? Vamos abrir. Eu, por exemplo, estudei muito Yogananda, tá? Para me preparar... Autobiografia de um yogi, né? É, para me preparar através da respiração. Para me preparar através da respiração. Comunhão do pensamento, participei também. A minha... Isso é... Uhum. Vamos tirar o preconceito, tá? Uhum. Sim. A minha sogra, na cidade de Bocaina, no estado de São Paulo, perto de Jaú, era católica daquelas que ia na missa todo dia, mas era benzedeira. Uhum. E ela... curava o coqueluche com a maior tranquilidade. As pessoas vinham lá, faziam lá a sua reza, a pessoa curava. Daqui a pouco o pessoal estava trazendo frango, trazendo coisa para pagar. E ela não aceitava dinheiro, essas coisas, não. Ela, mas era católica. Então, sim, tem muitos católicos aí que são benzedeiras. Lógico. E que nós precisamos respeitar, né? Sim, é tirar o preconceito. Sim. Legal. Quem mandou um abraço aqui, Carlinhos, desculpa aí, foi o senhor Arlindo. O vô Arlindo que entrou aqui e manda bom dia, abraço a todos, né? O senhor Arlindo, que faz tempo que não manda mensagem aqui pra gente. Tá? Então a gente tem outras mensagens aqui também. Jorge, tá saindo aí, fala aí. Não, então tem a pergunta aqui da Valéria. Ah. Valéria apresenta a pergunta. Algumas pessoas que não têm fé procuram as cirurgias espirituais e ficam curadas. Outras não ficam, mesmo com fé. Qual a explicação do Edson sobre isso? Algumas pessoas ficam decepcionadas. Eu acabei de dizer que quando eu vim aqui em São José dos Campos, o primeiro local que eu fui, eu fiz uma palestra me deixaram 15 minutos, eu só falei 5, certo? Aí eu me lembro, que ficou gravado. O Jorge falou assim, mas e daí, Edson, o que é importante? Eu falei assim, é a fé? Eu falei, Jorge, é o seguinte, fé não se mede, tá? Fé não se mede. Tem um fato, tá? Que eu posso relatar aqui, porque a pessoa me ligou, me parabenizando, tá? E é um fato real que o Rodrigo pode, inclusive, confirmar. Até comentei com ele aqui, tá? Toshio. O Fernando Toshio, tá? Eu posso falar porque ele eu detesto falar de pessoas, tá? Principalmente sem autorização. O Fernando Toshio tinha glaucoma. E além disso, tá? Ele não é que ele não tinha fé, tá? Ele era... ateu. Rapaz, a coisa mais difícil do mundo é você ter a fé do ateu. Acreditar no nada. Tá? E o Fernando Toshio, tá? O que ocorreu? Ele foi curado, tá? Foi curado do glaucoma. E com um detalhe excepcional e com merecimento com merecimento próprio dele, tá? Para despertar. Recuperou as células perdidas, tá? As células oculares. Então, esse é um fato real de cura com comprovação científica. Tá? Interessante que você comentou, Edson, que ele era colega de trabalho meu, então a gente trabalhava junto, e ele tinha comentado que era ateu, e ele disse que estava preocupado porque estava perdendo a vista, e cada vez mais o glaucoma não tinha cura, e ele colocava os colírios, e a única coisa que acontece é estagnar. E ele estava preocupado com isso. Aí eu falei, olha, você tem preconceito? Não, sou ateu, não acredito em nada. Eu falei, tem o recanto Irmã Sheila, se você quiser ir lá fazer a cirurgia espiritual, vai lá, não custa nada, né? Não foi nem com a intenção de converter ele a nada. Eu falei, olha, vai lá e tenta, já que está desenganado pela medicina, né? Uhum. Que disse para ele que ele ia acabar perdendo a visão. Ele foi... Aí, num dia, eu nem sabia que ele tinha ido, fiquei sabendo depois que ele trouxe os exames para mim, pôs em cima da mesa, eu tava no trabalho, ele colocou o exame e falou, olha, eu fui lá, que nem você recomendou. Fiz o exame antes e depois. E o exame, ele tem um gráfico, ele mostrou assim para mim, o gráfico do antes e o depois das cirurgias que ele fez. Ele não fez mais de uma, ele falou. E ele mostra a porcentagem de células que vão morrendo. Né? Aí ele falou, tá vendo esse gráfico aqui? A célula, a única coisa que você consegue é estagnar. As células vão morrendo, ela estagna com os colírios. Então ela não vão deixar, não vai regenerar a célula. Né? É impossível regenerar a célula. E aí quando eu fiz o exame de novo, o médico mostrou o gráfico tinha aumentado, ou seja, como se a célula tinha regenerado, ressuscitado a célula, vamos dizer assim. E ele falou, olha, o médico virou para mim e falou, não, vamos fazer outro exame, porque isso aqui é impossível. É impossível isso aqui acontecer. Voltar, regenerar a célula do ocular, né? Uhum. E aí ele fez outro exame e mostrou os dois exames, um antes e o depois. Eu falei, caramba. Aí na época você estava com o programa lá na Rádio Mundial. Mundial. Que era ali também na Paulista, a gente trabalhava junto ali na Paulista. Aí eu falei, vamos lá, você mostra isso aí pro Edson. Foi. E ele chegou lá e mostrou o exame antes para você lá. E depois eu acho que ele deixou de ser ateu, pelo menos. Eu acho que sim. Pelo menos. Graças a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Tem poder, né? O Marilton Espingueira Amaro pergunta: Edson, você poderia falar um pouco como ocorre a cirurgia espiritual à distância? A cirurgia espiritual à distância, no nosso caso, tá? Amarildo, nós fazemos as nossas preces, tá? E eu me coloco à disposição todos os dias. Todos os dias. Nos dias de visitação, eu me coloco à disposição da espiritualidade, tá? Eu simplesmente deito, me desprendo e me coloco à disposição da espiritualidade para a doação de ectoplasma. Tá? E às vezes, por bondade deles, até acompanham. Tá? E ocorre da seguinte maneira: as pessoas têm que estar preparadas e receptivas, tá? Receptiva para receber a visita de um amigo. Tá? E aí eles vão atacar nos pontos de energia, no ponto de chakra, e vão fazer a cirurgia no perispírito, tá? E vai ocorrer a melhora, tá? Se realmente tiver a famosa fé e o merecimento, tá? O que é fé? Confiança, tá? Então é assim que ocorre a cirurgia espiritual, mas isso aí é o espírito direto com a participação ectoplasmática do médico. Só para complementar, Rui, aqui, né? A pessoa, mas aí como é que a pessoa vai saber? Quando você entra para fazer o tratamento à distância, você vai mandar um cadastro, vai preencher essa ficha que nós falamos aí agora há pouco. Essa ficha vai lá para o Recanto de Luz e Mancheila, essa ficha vai ser passada para o médium. A partir do momento que ele tem acesso, o médium, o espírito vai ter essa referência daquela pessoa que vai ser tratada à distância, eles vão mandar de volta para você por e-mail dizendo o dia que vai ter a visitação. Então, quando ele falou que vai ter a visitação, você ou a pessoa que for tratada à distância vai estar sabendo. Hoje eu tenho que deitar mais cedo, eu tenho que desligar computador, eu tenho que desligar celular, eu tenho que deixar uma garrafinha de água, um copo d'água do lado, vai receber... Com as orientações. Todas as orientações vêm ali, e naquele dia você se prepara e recebe visita. Olha que muita gente já relatou, até ver a espiritualidade chegar para fazer o tratamento. O Edson, você falou em chakras, e tem muitos espíritas que não aceitam o chakra. E nem o plexo. O que nós poderíamos dizer para esses espíritos que não aceitam o chakra? Olha, nós temos aí... Eu vou responder de uma maneira simples, tá? Nós temos o número 7 como simbólico, tá? Então, falando de cabala, que nós sabemos bem, né, Jorge, pelo estudo filosófico, tá? Então, nós temos 7... É um número cabalístico, tá? 7 são os pontos vitais de energia, tá? Do corpo humano. Onde os espíritos atacam. Onde os espíritos atuam. Atuam. E nós temos a menor glândula do corpo humano, que chama-se glândula pineal, que distribui todo o hormônio e toda a sensibilidade dentro do organismo. Então, no centro da cabeça, nós recebemos a luz do sol e seu calor. E é distribuído em todo o organismo, tá? Então, tem que haver o equilíbrio físico e fisiológico. Sim. Para que nós permaneçamos em equilíbrio no espírito através do corpo físico. Isso são os pontos de energia. É, porque nós temos o coronário, temos o laríngeo. Frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico. Não, e segundo o René Nunes, nós temos muito mais chakras. Sim, esse é o só que principais. É onde mais atua a atuação são nesses chakras. Exatos. Aí, né? Inclusive, esses chakras, quando estão infectados, eles são cores escuras. Que o médium, através do passe, ele vai clareando aquela mancha que ele tem, né? Exato. E é muito comum os médiums, quando for dar passe, ele enxerga onde está sendo atacado. E nós, dentro da Aliança Espírita, nós costumamos dar o passe justamente olhando, verificando os chakras, ou o plexo, né? O plexo é a parte física e o chakra é a parte espiritual. Exato. Então, a gente faz essa harmonização. Mas tem muitos que não aceitam isso, não. Mas, olha, é o que eu falo, é falta de conhecimento. Quando eu falo falta de conhecimento, tá? É a ignorância do conhecimento, do assunto. É, porque André Luiz fala nos vórtices, fala no centro de força, que é a mesma coisa. Né? É. E só lembrando, né, assim também, para a gente ficar mais fácil de entender, todos os nossos chakras, por exemplo, o Edson falou do coronário, na testa frontal, na garganta o cardíaco, no laríngeo, no coração o cardíaco, no estômago o gástrico, tem o do lado o esplênico, e na parte genésica o genésico e atrás o básico, né? Então o que acontece? Todos esses chakras que são rodas, né, que estão no nosso corpo duplo etéreo ali, né? A parte invisível está no duplo etéreo. Então, ele é ligado aos nossos plexos, que a gente está falando. E cada um ele tem uma cor específica. Então, o médium ele enxerga a cor. Então, se no coração, a cor do coração, que é o mais fácil de todos, ele deve estar um rosa. Se ela estiver bem mais escura, tem alguma coisa errada. Se ela estiver bem clarinha, o cara está morrendo, né? Então, ele tem que estar um rosa normal. Então, o que o médium faz? Ele projeta cores ali para equilibrar a pessoa. Assim como o estômago é mais verde abacate, assim, alguma coisa. Uhum. Se tiver muito pálido, está ruim. Se tiver muito escuro, está ruim também. Então, tem que estar na cor correta. Isso chama-se cromoterapia. Esse trabalho que... E de onde é que se capta essas coisas? Da natureza. Se capta do cosmos, capta do prana. Né? Que todos nós precisamos disso. Eu acho legal, Edson, tanto a cromoterapia como também a tonalidade vibratória do corpo físico. Cada órgão da gente ele tem uma tonalidade vibratória, ele tem um tom. Se o tom estiver desequilibrado, você está desequilibrado também. Né? Que é transmitido do espírito através da aura. É. A aura mostra para a gente como é que está a situação. Inclusive através daquela foto famosa que vocês falaram aí. Foto aura, Kirina, né? E a tonalidade vibratória é nada mais, nada menos que os tratamentos que hoje existem de musicoterapia. Né? Mais pergunta, Carinho? Tem. A Vilma Aparecida da Silva Santos pergunta: é possível pedir a cura espiritual para alguém que não aceita que está doente? Sim. Sim. Por exemplo, você não aceita, certo? Você está revoltado, tá? O que eu posso fazer para o Carlinhos? Eu posso, de maneira silenciosa, tá? E de total vontade própria minha, tá? Orar e pedir a intercessão para que o Carlinhos aceite aquela condição. Outra. Mas não é diferente daquele que força lá, como é que é o nome? Psicometria, não. É aquela prática que a gente não. não gosta muito, Jorge? Como é que é o nome? Apometria. Apometria. É diferente de apometria, né? Que, sim, não. Que você, não, onde não você vai onde não é chamado, né? É diferente. É, isso aí é nós também que somos meio leigo e ignorantes, a gente não sabe falar direito, né? Disso que é também, né? É. Porque na realidade é um trabalho fantástico, sério. O Rui é apômetra, né? É, eu falo no sentido de ser chamado. Trouxe a apometria para cá, para o Paraíba, que é o doutor Lacerda, que era lá de Porto Alegre, que trouxe a apometria para a gente aqui, que já faleceu, já falecido, né? E hoje em dia tem, né, Rui? Algumas casas da própria aliança tem que trabalhar com apometria. É, o que eu não acho legal é ir onde não é chamado, por exemplo, fazer uma cirurgia espiritual sem a pessoa pedir pela cirurgia espiritual, né? É isso que é o que eu vejo que vocês não fazem, porque vocês fazem a ficha, a pessoa tem que pedir, tem que se... A apometria não é isso não, Rodrigo. Não é. A apometria é assim, no caso de cirurgia não é assim, ele vai fazer cirurgia em quem for lá pedir para cirurgia. Exato. O caso de você fazer é um trabalho, com o Carlinho vai lá no trabalho de apometria, né? O que que acontece? No trabalho espírita, só para a gente fazer a correlação, no trabalho normal que a gente está acostumado dentro das casas espíritas, a gente se coloca à disposição e a espiritualidade traz a espiritualidade que está perturbando a pessoa, alguém, para vir dar mensagem, para você doutrinar, para você encaminhar, para você esclarecer, é isso. A apometria vai além disso. O que ela faz? Ela não espera chegar, não. Eles vão lá atrás. Os médicos se desdobram e vão lá atrás, em qualquer lugar, para ir atrás. Aí é por isso que a gente fala assim, tem que tomar cuidado no nível moral da pessoa para você se meter em local que muitas vezes você não foi chamado. Então é só essa questão de diferenciação e não de dizer que eles estão errados, não, né? E o Lacerda dizia para a gente, quando nós estávamos fazendo o curso aqui em São José dos Campos, que a apometria sem Kardec, sem Jesus... não é válida, né? É, você tem que ajudar quem pede ajuda, né? Então, se eles estão lá indo na apometria pedindo para ser ajudado, aí sim, né? Então, pelo menos você tem ali o o passe para poder ajudar a pessoa. A diferença, né? É só o nível moral mesmo, né, Rui? É. Porque assim, se você pedir pro Rui, pro Edson, eles falam, não, eu vou resolver o problema de vocês. Eles podem pegar o carro aqui, lá onde eu tô com problema, e tentar resolver lá. Eles têm moral para isso. Agora, será que eu vou pedir pro Carlinho? Pra você? Tá eu lá vou pedir no... de jeito nenhum. Você não tem nem condições de resolver aqui. Não, quanto mais é longe para resolver alguma coisa. Ainda mais a apometria que eu não conheço nada. Não, entendeu? Vou pedir o Beto 9 para ir lá resolver o problema para mim. Vai piorar a situação. E ele vai voltar carregado de lá para cá. Né? Não, o que acontece é que o próprio Kardec, em Obras Póstumas, ele fala, à medida que você vai se melhorando, até as doenças vão... também. Óbvio. Vão se curando, né? Lógico. Vamos lá, perguntas. Elaine Ferreira pergunta. Quero perguntar sobre as doenças psicossomáticas. Se o mal não existe por si, a doença também não existe por si. Iniciar em nosso corpo etérico, pela energética errônea ou ao nosso entorno, as emoções. Vocês vejam bem, nós temos na nossa composição orgânica, tá? Toda uma formação na nossa composição orgânica, tá? E todos nós, com toda certeza, já somos espíritos moradores desse planeta há muito tempo, tá? Então, ter algum desequilíbrio na psique, tá? É muito comum e muito natural, tá? Então, só fazendo uma analogia, eu particularmente, de vez em quando, tá, eu recebo pessoas que estão com esquizofrenia, tá, e tem vários níveis de esquizofrenia, tá, e essas pessoas passam por, são confundidas, se você não tiver realmente o auxílio de um espírito conhecedor, tá? Ocorre aquela falha, inclusive, do entrevistador. Tá? Ele manda para o passe, manda para a subseção, e aí vai e tal. E é uma doença que realmente não tem cura, certo? Porém, ela tem, através da medicina, tá, que é necessária, tá, uma medicação para que a pessoa tenha realmente uma condição melhor de viver, tá? Então, na psique, tá? Todos nós temos, na eternidade, não temos problema quase nenhum, tá? E aí, com o avançar da idade, entra bem a madureza, e depois da madureza, tá? Vem realmente as pequenas falhas mentais, e isso é muito comum de ocorrer, tá? Um depoimento aqui. Eu também fiquei curada do glaucoma. Tive que levar muitos exames aos médicos para constatar a cura. Bacana. Tem uma pergunta. O Edson começou a falar baixo, aí o Carlinho também falou e eu também fiquei contagiado. Estou falando baixinho também aqui agora. O que aconteceu? Só porque um falou baixo, o outro tem que falar também, cara? Não, a gente vai aumentando aqui também. Chegou aqui para poder dar uma acalmada. Eu vou aumentar o volume aqui do microfone. O Edson, eu tenho uma pergunta que tem uma moça com 38 anos que está com a inflamação, inclusive a Rosana Ali está com o pai dela com 88 anos com a inflamação do trigêmeos, que é uma das dores mais fortes que do mundo, que não existe dor pior do que essa. E não tem cirurgias. E não tem cirurgia, é isso que eu queria saber, não tem jeito de amenizar a dor? Não tem cirurgia, tá? O que ocorre na medicina convencional, de acordo com os médicos que participam comigo do trabalho, tá? Inclusive alguns cientistas aí, são os famosos probióticos. Tá? Probióticos. Através da infusão, tá? A medicação dada por especialistas que você toma e fica com a condição de sem dor, uma vez por mês, dependendo da análise do corpo clínico e dos médicos, porque eles têm o seu histórico, tá? Agora, no campo espiritual, tá? Nós temos tido algum sucesso, tá? Devido ao efeito físico do médico na incorporação, na cirurgia espiritual, tá? De amenizar através da energia ectoplasmática. Tá? Mas não há cura, há uma melhora, tá? Mas é uma melhora realmente, e dói, hein? Segundo o relato, diz que dói bastante. A Rosana está falando que o pai dela vai fazer uma outra cirurgia, 88 anos, e a médica, a cirurgiã, propôs uma cirurgia aberta, em que abre o cérebro e vai trabalhar o cérebro para poder ver se alivia um pouco. Mas diz que a dor é insuportável. Não, mas é a região. A região é muito enervada, tá? Essa região do rosto aqui é muito enervada. Então, um pequeno raspão, tá? Vai desencadear algo pior. Entendi. Mais perguntas. Opa, Rui, quer falar? Não, Edson, uma das coisas que nós precisamos ficar bem claro nesse programa de hoje, que tem muitos espíritos que se preocupam com o corpo e tem muitos poucos espíritos que se preocupam com a parte espiritual. E a gente vê que a nossa doutrina ela é muito mais espiritual do que matéria, que nem perguntaram para você a respeito das doenças do Chico. Quer dizer, nós somos físico e o físico está sujeito a tudo isso. Sim. Agora, e o espírito? O espírito permanece, só que nós temos que ter em mente, tá? Através, principalmente nós que somos estudiosos e praticantes da doutrina, tá? Que é do espírito que vem realmente o problema que eclode no físico. Então, essa de dizer, não, o Edson cura todo mundo, mas não se cura. Quer dizer, é normal isso? É normal. Como que ele faz isso? Atende 300, 500, 2 mil pessoas por mês e não consegue andar. Mas que maravilha! Por quê? Eu não mereço nenhum privilégio. Não teria sentido. Eu me sentiria com vergonha, tá? Já pensou? Eu seria diferente? Tá? Então, que nem eu, no mundo de semelhanças? Eu, por exemplo, tinha problema na bexiga e depois que houve uma operação lá com vocês, eu levei novamente o estudo para o médico e falou, o que aconteceu aqui que diminuiu? Eu falei, você acredita em operação espiritual? Ele acredita, então está aí a resposta. Uhum. Mas quer dizer, daí eu tive que passar mesmo por uma cirurgia, porque o meu problema era de diverticulite da bexiga. Uhum. E está tranquilo, quer dizer, não tem problema com a bexiga, não. Mas o que acontece? Ele viu, olhou lá os exames e falou: pô, peraí, o que aconteceu? Eu falei: você acredita? Aham. Uhum. É, isso aí. É. Vamos lá. É, a Mônica Vasconcelos entrou aqui e disse: sobre os chakras, os centros de força, é só ler nas obras de André Luiz, como o Rui falou. Na Entre a Terra e o Céu, Evolução em Dois Mundos, fala bastante dos centros de forças e de chakras aí também. A Ruth das Graças achei interessante. Espírita sem crer no chakra. Então ele também não crê no perispírito, né? Ô Ruth, mas é verdade, mas o que o Rui falou é verdade. Está cheio de espírito que não acredita nos chakras. É porque muita gente é muito fundamentalista também na nossa doutrina. Ele está muito mais preocupado com as coisas materiais da doutrina espírita do que com as coisas espirituais. Então ele não estuda, ele só acha que ele ir no centro espírita, que nem eu estava vendo ontem o André Trigueiro perguntando a pessoa que deixou de ser no centro espírita. Falou: não, a pessoa pode deixar de ir no centro espírita, mas se ele acredita no espiritismo, tá joia, pô. Não precisa ir no centro espírita. E aqui é o seguinte também, né, Rui? Quando fala nos chakras, né, nesse caso aqui de não acreditar em chakras, se a gente pegar a obra da codificação, realmente Allan Kardec falou do perispírito, falou do pretérito, falou de todas essas coisas, mas ele não fala dessa ligação dos plexos com as coisas, né? Ele não fala nisso. Mas só que na semana passada, acho que o Carlinho falou, Allan Kardec não terminou a doutrina espírita, ele começou. E as obras auxiliares que estão aí é exatamente para isso, para nos esclarecer. Então, se você pegar as obras auxiliares mais respeitadas que existem no mundo, de quem são? Chico Xavier. Não tem outro. Não. Então, só a gente pegar lá que a gente vai ver esse complemento que a gente precisa. Né? Não, e além disso, não é chakra e centro de força, não é coisa espírita, não. É coisa da natureza. Da natureza. Né? Você pega os orientais, eles vão falar nisso o tempo todo, sem parar. É, só que confunde, né? Tem pessoas que falam: ah, isso aí vocês estão usando chakra, coisa de orientalismo, né? Mas o André Luiz, nós já estudamos aqui, lá. A Mônica está falando aqui, ó, assim, ó, no livro Entre a Terra e o Céu, no livro Evolução em Dois Mundos, fala o tempo todo em centro de força. De só chakra. Que ele fala no vórtice, aquele vórtice. Só muda o nome, é a mesma coisa. Paulo de Tarso também não fala de perispírito, né? Ele fala de corpo, né? Isso aí. E ele aí fala: corpo é corpo, espírito é espírito. Mais pergunta, Carlinho? A Ruth das Graças falou também, que ela continua: os alimentos também ligados à cor dos chakras, a aura, tudo é prova. E o Ed Moreno está dizendo aqui o seguinte: Rodrigo está com a mente de dinossauro hoje, ó. Uhum. Dinossauro? Por quê? Dinossauro, não sei. Porque... Não sei. Por causa do inteligência artificial? O Canindé, espírita pergunta: câncer é uma doença kármica? Olha, eu ouço essa história aí, tá? E eu, sinceramente, tá? Você veja, a palavra, quando nós não temos resposta, ou quando a pessoa não tem resposta, ela fala: ah, problema é karmático. Tá? Então você está com virose. Agora vem cá, de onde vem essa palavra karma? Ela vem do Oriente, lá da Índia, certo? Não. Então, o câncer, na minha opinião, tá, não é uma doença kármica. Ela pode ser algo para reparação a pedido do próprio espírito em reencarnações anteriores. Tá? Que o espírito, segundo os espíritos que nos assistem, diz que, do ponto de vista espiritual, é algo excelente para o espírito encarnado ter um câncer, porque ele purga mais rápido. Purga muito mais, entendeu? Não? Depura, né? Então você não pode falar nem a palavra kármica, na minha opinião. Tá? Então, que nem o Lacerda, que trouxe a apometria, ele dizia, tem um livro dele, Espírito e Matéria, onde ele fala: todas as vezes que nós transgredimos as leis naturais, nós entramos na lei do karma. É isso aí. Mas o karma é muito abrangente, porque a resposta é muito simples. Ah. Tá? Ah, o Tico Teco 3. Nós podemos falar sobre karma no próximo aí, tá? Uhum. Eu me preparo. E Dharma. Peraí. Só para complicar. Não, aí não. Desculpa. O José Magalhães pergunta: pessoas com Alzheimer já foram tratadas no meu cheiro? Olha, é o seguinte. Hoje eu vinha conversando com o Silvio, tá? Referente ao Alzheimer, tá? Tá? Quem foi Alzheimer? Foi um médico, tá? Cientista, que descobriu realmente a doença mental. Tá? E essa doença mental, ela tem o estágio 1, 2 e 3. Tá? E, a meu ver, de acordo com o meu conhecimento, tá? Do ponto de vista espiritual, trata-se de uma demência, que pode começar no nível A, B ou C. Tá? A, leve, B, moderado e C, severo. Ou seja, é uma doença da mente. Não há realmente a possibilidade, de meu conhecimento, de no tratamento espiritual ocorrer a cura. Tá? Mas, para Deus, tudo é possível e a espiritualidade tem condições, dependendo de uma série de fatores, de estagnar. Tá? Quando eu falo isso, eu não estou falando só de médium espírita. Tá? Pode ser o pastor, o padre ou aquele que tem a mediunidade de interceder em nome de Jesus. Uhum. Legal. E o filho, o Tico Teco pergunta, e o filho de prata? Quantos espíritas creem nele? Olha, o fio de prata nada mais é do que o fio do cordão umbilical, não é isso? É aquilo que você não precisa acreditar. Lá na frente, tá? Vai chegar um momento que ele será rompido, tá? Ou seja, você não vai ter dor, tá? A morte não ocorre, não tem dor, não, tá? Ocorre simplesmente o desligar da tomada, tá? Agora, realmente nós estamos ligados nesse fio de prata, porque de acordo com os estudos aí do pessoal, todo mundo sai do corpo, né, Jorge? Uhum. E no mínimo uma ou duas vezes na vida você tem realmente a experiência de se lembrar que você retornou para o corpo. Então, isso prova que realmente você está ligado com algo que você sai do corpo em espírito. Tem uma série da televisão que mostrou muito isso, que era com a Jane Fonda. Ela mostra justamente essa ligação do corpo físico com o corpo espiritual através do fio. Do fio. Cordão de prata. Cordão de prata, tem mais, tem outros nomes aí. Cordão umbilical. Cordão umbilical, tá. Vamos lá, cara, tem mais para. Tá chegando pergunta. Vamos fazer rapidinho. Nossa, aí. O Saúde Sem Dogma pergunta. Um palestrante afirmou durante uma live que durante a pandemia só contraiu o Covid quem baixou a vibração. E quem desencarnou na pandemia? Olha, é uma boa pergunta. Nascer, viver e morrer, tá? Está no túmulo de Kardec, tá? E renascer também e continuar evoluindo, tá? Então, desde que o mundo é mundo, tá? Existem doenças transmissíveis, tá? Então, a pandemia que ocorreu aí, existe uma série de chutes. É isso, é aquilo, tá? Olha, quem desencarnou, desencarnou. Por quê? Porque tudo tem começo, meio e fim. Então, eu coloco isso como, veja bem, a obra de Deus. Porém, nós que estamos no mundo, tá? Nós temos que respeitar a lei dos homens, tá? E às vezes pode ter falha nas leis dos homens e até algum remédio abreviar a nossa existência física. Estou com isso criticando, certo? Nada de medicina, porque eu não tenho nada a ver com a medicina. Eu sou também dependente da medicina, como todo ser humano. Eu acho assim, um palestrante afirmar que quem contraiu o Covid baixou a vibração, eu só queria saber as crianças que não sabiam nem que existia pandemia que pegaram a Covid. O que aconteceu com elas? Ela nem sabia que existia pandemia, nem sabia que isso existia. Quantas crianças morreram? né, por causa disso. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que tem gente que especula demais. Tem no nosso livro Trajetória dos Espíritos, que é o livro da Marcela e do Aurélio, é o mais recente, para Joaquim, dá um esclarecimento muito legal. O grande teste da pandemia e das pandemias que existem não é para quem está desencarnando, não, é para quem está aqui. E está cheio de gente que foi reprovada na pandemia. É só a gente ver os buracos que eles fizeram, os roubos que existiram, os tráficos que existiram, os médicos que se corromperam, os políticos que se corromperam. Esses é que estavam sendo testados na pandemia. Talvez os que estavam indo já estavam indo muito mais tranquilos do que a gente possa imaginar. Não, então, e outra coisa, o Pai Joaquim fala, você se esquece da pandemia do suicídio, você se esquece da pandemia da África, que morre não sei quantos mil pessoas por dia. Você se esquece da pandemia do trânsito, que morre milhões por dia. Vocês esquecem todas essas pandemias e ficam se ligando em uma só. Né? Tá. Mas a gente vê através da história que sempre no nosso mundo teve ciclos de doenças, sim. Que nem o Eurípides Passanu faleceu na gripe espanhola. Que era Covid, né? Era Covid também. Segundo Chico Xavier, era o espírito mais próximo a Jesus que ele conheceu na contemporânea. E curava todo mundo, ele mesmo foi morrer. Contar de Jesus, contar de Eurípides, contar a história de Jesus, do próprio Jesus. Segunda história, eu não tenho como provar, tá? Lá em 1900 e pouquinho, ele chegava a receber até 5 mil cartas por mês. Uhum. E lá no Rincão, tá? Ele faleceu em 1918. Eurípides Barçanufo. Então, é um dos maiores mensageiros do Cristo, tá? E um dos maiores médiuns de cura, tá? Que tivemos, não o maior, tá? Ele faleceu com 38 anos. 38 anos. Ajudando as pessoas. Exato. De gripe espanhola, né? Igual a esposa, igual a primeira esposa de Camille Flammarion. No mesmo ano, inclusive. Vamos ver se a gente acelera aqui para responder rápido. Mas... Eu vou ser bem breve. A Cíntia Nishimura pergunta. Bom dia. Já houve melhora com pacientes de esclerose lateral amiotrófica, ou ela? Melhora sim. Melhora sim. Sim. Já ocorreu. Não ocorreu a cura porque vamos mais uma vez deixar claro que é uma doença autoimune. Melhor assim. Tá. Lições do Divã pergunta, qual é a causa do autismo? Bom, você veja bem, tem um senhor que desencarnou há pouco tempo agora, o médium, aquele médium de Salvador, qual é o nome? Divaldo, né? Que ele disse que isso aí era realmente uma maneira, tá? Da pessoa não aceitar o reencarne, entendeu? Em uma das palestras dele que eu assisti. Eu, particularmente, tá? Acho que eu tenho um neto que tem um espectro autista, tá? E ele é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, e com certeza, trabalhando ele vai ser muito mais que eu. Mas isso não é. Talvez não é, mais que você. Isso não é muito simplista, porque você tem várias causas, né? Você não tem uma explicação para algo. É difícil. Eu gostava de Chico que ele falava que esse é diferente, o outro é diferente. Ou seja, não existe dois igual. Eu gostava do Chico porque ele falava que não dava para generalizar. Não dá para generalizar. Né? Dizer que é isso ou aquilo. Não, ele fala, é possível. Nem dizer que é dívida. É possível. Ou aquilo. Nem dizer que é dívida de outra vida. Não. Vamos lá, pessoal. A Joela Vasconcelos diz, meningioma pode ser tratado através da cirurgia espiritual? Qualquer enfermidade pode ser tratada? Obviamente salientando o merecimento do paciente. Sim. Temos casos, inclusive, relatados de curas comprovadas, tá, de meningioma. Então, temos algum sucesso, já tivemos algum sucesso. Quando eu falo já tivemos algum sucesso, as pessoas tiveram sucesso, tá bom? O Aécio César diz assim, pessoal, diga para o Edson da próxima vez vir com uma camisa escura, pois sua claridade ofusca a minha pouca visão. Eu não consigo ver ele direito. Obrigado, você que é bom de coração. Obrigado. É engraçado que o Edson fez o contrário, falou, vou ficar aqui mais claro para ver se o Edson consegue me enxergar melhor lá. Foi a pessoa ao contrário. E ele já esteve junto com a gente. Ô, Rui, ninguém tá ouvindo. É em Ribeirão Pires, né? Foi, o Aécio teve. Quando ele lançou aquele livro sobre o Chico, nós fomos lá em Ribeirão.

Mas de tudo na vida, ou tudo na vida, resume-se numa coisa só: o amor. Porque sem ele, tá, nada existe. Aí depois nós temos Kardec, que diz: fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? É a essência principal do amor ao próximo. E eu digo mais, assim, de maneira bastante simples, tá? Da minha maneira e do meu conhecimento, tá? Que a melhor coisa que tem, principalmente no meu trabalho, tá? A semana passada eu fiquei 3 dias sem andar, tá? E fui ao centro espírita levado e atendi, graças a Deus, posso falar no singular, algumas dezenas e centenas de pessoas. E, pela minha vontade, nós temos que ter vontade, pela minha vontade, temos que gostar, temos que nos colocar, tá? Eu consegui realizar essa tarefa espiritual, porque a descarga de ocitocina me envolveu todo o meu organismo. E o que é a descarga de ocitocina? É o hormônio do amor. Muito obrigado e viva a vida e viva Jesus. Obrigado, Edson. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Então esse é com oferecimento de WS Festas e Embalagens. A gente agora está no momento dos aniversariantes da semana. Rui, quem são aí os aniversariantes? Da Fraternidade Paulo de Tarso, só temos duas pessoas. A Marilda da Costa, no dia 7, e a Valéria Damião, nossa grande amiga, no dia 9 de 7. Aqui nós temos só dia 10 a Mariângela e o domingo dos aniversários de casamento. Ó! Olá! Né? Os pais do Rodrigo também. Espera aí que O próximo aqui é só o. Só no dia 12. Né? Só o dia. Então, Roseli tá dia 7 aqui, Luana Maria. Aqui também, Nádia. Osvaldo. Acho que o Osvaldo do Jefa faz dia 10 de julho também. Eu tenho aqui também. Tá? Pera aí que eu tô atrasado aqui no sorteio. Vamos pro sorteio, então. Vamos lá. Só aumentar aqui. Então, a gente tá aqui agora com o sorteio, né? O sorteio... eu tô um pouco atrasado aqui no sorteio. Só arrumar aqui a imagem também. E a gente teve bastante gente que participou aqui do livro que a gente vai sortear agora, né? Vou botar aqui no sorteador pra gente sortear. Só colocando aqui. Hoje teve bastante gente que participou hoje conosco. Peraí. Hoje teve. Quem ligou pra gente foi o Manuel Gouveia. Peraí que eu tenho que colocar em sorteio de nomes, colocar aqui com vírgula, aqui. Então foi o Manuel Gouveia, entrou aqui, participou com a gente, o Aécio César ligou pra cá, Mônica Fonseca, Vera Parodi, Fabiana Kraus, Cleide Bessa, Ana Cristina, a Mariângela, minha mãe, e a Aline de Freitas. Então agora, rufe os tambores, né? Rufe os tambores. Sortear quem ganhou esse livro aqui, ó. Vamos lá. Pera aí, que tá lento aqui. Aí, agora sim. Segundo sorteador aqui.com foi Aline Freitas. Aline Freitas, Tião, você sabe de onde que ela é? Então a gente deixa aqui o livro para você, Aline, e a gente, eu não sei se é daqui ou não, manda o endereço aí, liga aqui pro Tião e passa, a gente passa para você, tá, Aline? Ou a gente deixa lá na Casa do Caminho. Lembrando que a Casa do Caminho, a livraria, tem o site, a gente já colocou aqui na descrição, que tá aí o link, tá aqui na descrição do YouTube, para vocês contemplarem aí e ajudar a livraria também, tá bom? Vamos então agora para a hora da dica. Vamos lá. Eu tenho lido algumas coisas, tá? E também assistido alguns filmes, tá? Mas se tem uma obra que eu posso, do campo literário, indicar para as pessoas, tá, que é uma obra que me marcou muito, inclusive na época que eu tinha muitas dúvidas, tá, é um livro psicografado por Emmanuel, chamado Paulo e Estevão. Uhum. Muito bom. Então, esse livro, tá, é dignificante. Agora, para o pessoal que gosta muito de ler e os estudiosos aí, tá? Pode pegar Mecanismo da Mediunidade, que eu não entendo nenhuma letra dali, tá? Mas Paulo Estevão é realmente... Vamos fazer um estudo nós dois juntos? Pra ver não? Para ver se eu também entendo alguma coisa. Né? Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz e Chico. É difícil. Paulo tem que chamar, não, a gente pode chamar o Tião. Tião, de repente, ele pode entender melhor. A Antônia. Eles fazer um estudo desse. Aí sim. Né? Aí dá aula. Aí a gente vai junto para poder ver se a gente consegue entender. Isso é erro de coideirinho, né? já vão traduzindo para nós, né, Edson? Mas, meus irmãos, eu gostaria de pedir apenas um minuto a mais. Tá? Não, Edson, você ainda tem. Tem, a gente ainda vai passar. Não vai se despedir agora, não. Agora a gente vai passar tá ali... Tá com pressa de ir embora? Não, que tem, é que depois é a pressa. Não, mas é antes da pressa. Já tem tá senso. A inteligência. Olha lá o que a inteligência artificial criou aí. Gostei, viu? Gostei principalmente desse espírito índio aí. Muito legal. Ficou o Tupimama. Não dá para ver muito bem aqui, vocês não vão conseguir ver bem, mas vocês vão conseguir ver no nosso Instagram. Já tá lá no nosso Instagram, ok? Então entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, tá aparecendo aqui para vocês, Vivência Espírita, tudo junto. Entre lá que vocês já vão ver, já tá publicada a imagem. Vocês não estão conseguindo ver direito o Tupinambá aqui na imagem da televisão, tá? Mas vocês vão conseguir ver no Instagram. Então entre no nosso Instagram, siga nosso Instagram, curte a imagem e a gente agradece aí. O que você acha aí, o Edson? Eu acho o seguinte, se você apanhar o livro nosso na Medicina do Além, tá? Principalmente a imagem central, tá? Tem algo bastante similar com a capa do livro Medicina do Além. Uhum. Tá? Não, e os espíritos extraterrestres que vêm se comunicar conosco aparecem desse exato jeito que está aparecendo. Muito iluminado. Muito. Muito legal. Então é isso, né? A gente vai passar aí pro Edson aí, quer falar mais alguma coisa antes da gente se despedir? Não, a gente vai passar para ele aqui. Vamos despedir para a gente não enrolar. Né? Tá bom. Então você se despede aí, por favor. Então agradeço aqui a presença de todos, né? Hoje a gente teve a enquete, teve aqui a pergunta: você sabe o que é médium, o que é mediunidade de psicometria? Então houve 156 votos, né? 156 pessoas participaram, olha só. 51% falaram que sim e 49% falou que não. Ele não sabia o que era mediunidade de psicometria. Uhum. Né? Então foi legal. Eu acho que o José Magalhães tinha perguntado, se a gente tinha comentado. A gente falou no começo do programa, né, o que que era. Depois volta aí, assiste. Quem entrou depois ou entrou agora, escute de novo, né, ou entre no nosso Spotify e participe da escute novamente que está lá. E hoje teve uma inovação aqui também, né? Então vamos ver quem foram os 10 principais fãs aqui, segundo o Facebook. né, que interagiram, porque quando manda mensagem, manda pergunta, ganha aqui um tal XP aqui. Mas acho que é de hoje, né, Rodrigo? Só do chat hoje. Então, quanto mais mensagem manda aqui, ele ganha esse XP aqui. Então, quem ficou em primeiro lugar foi a Anadir Moreira, 3063. A segunda foi a Valéria Plezan, lá do Rio de Janeiro, com o terceiro lugar, com 150. E o terceiro foi o Aécio, que mais interagiu aqui, né? Aí depois, seguida do Tico Teco. Aqui no meu, a Valéria aparece em primeiro também. O negócio tá todo furado, não vale nada. É meio furado, mas tem que... A Valéria tá aqui em primeiro no meu. Deixa eu recarregar, então. Vamos ver se eu recarregando aparece aqui para mim. Porque senão a pessoa vai reclamar de lá que não foi pra mim. Não, o meu tá mais atualizado. É a Nadir Moreira, a primeira. A segunda é a Valéria Prezan. E o Aécio é o terceiro, tá? Aqui o quarto é o Tic Tac. O quinto, Nuno Macaé. O sexto, Dinho, lá da FIA. O sétimo, José Magalhães, entrou, que está aqui. Oitavo, Lázaro Gonçalves. Nono, Ed Moreno. E a décima, Vera Lúcia de Castro. Rodrigo, rapidamente, fala para a gente o que, que você participou lá em Brasília, lá com o senador... Teve a comenda Chico Xavier lá. Então a gente postou aqui no grupo também do Vivência Espírita. Ele tinha convidado a gente, né, Rui? Sim. O Petit aqui também para fazer a participação, que é uma comenda que eles fazem de homenagem. Não homenagem. Eles indicam nomes de instituições de caridade. Não precisa ser espírita. Por exemplo, quem ganhou foram 5 instituições que ganharam. Uma delas foi a Irmã de Caridade lá do Distrito Federal. Outra foi lá do Rio Grande do Norte também, Bezerra de Menezes. Então teve alguns outros, né? Que eles votam, eles conhecem, aí os senadores têm que ir lá, conhecer as instituições, ver o trabalho que eles fazem, eles recebem informação e depois tem uma votação dos 5 melhores e ganham lá uma comenda, um certificado, não sei se tem algum benefício financeiro ou algum apoio, mas é interessante que divulga o trabalho, né, dessas instituições de caridade. E quem está participando lá da premiação foi a senadora Damares Alves, que é evangélica. Isso, né? Então aí teve ali foi muito bonito porque teve um vídeo falando sobre a história de Chico Xavier, mostrando ali a biografia dele e mantém viva a história do Chico, né? Então eu achei muito legal eles criaram essa comenda, criaram uma outra comenda de Irmã Dulce também, para não ficarem com inveja. Mas essa foi para instituições de caridade, eu não sei do que é da Irmã Dulce. Não, inclusive tinha duas entidades lá que era católica, né? Sim. E essa senadora que você comentou, ela é evangélica, né? E ela indicou uma instituição de caridade católica, né? Então, e participando, e o Eduardo Girão, claro, ele é espírita, então... E a Valéria está participando do evento, né? Estava assistindo, eu vi ela colocando lá que tô vendo. Eu também assisti. É importante, eu assisti também. Em prol das instituições de caridade, sim, né? Então isso que eu acho interessante, né? Quem sabe aí não põe a AME ou outras também, a farmácia. E sugere lá para eles no próximo ano. Então legal. E é isso, então agradeço aqui a todos. Agradeço a todos pela participação. Continue participando conosco até o próximo programa domingo, que eu não estarei aqui. Quem estará aqui, né? Vai ser a Cris ou o Léo Ritter, que é um comediante, né? Ele vai falar, vai apresentar aqui em São José dos Campos e virá no nosso programa apresentando a comédia segundo o Espiritismo, né? Muito legal. Deixa eu me despedir. Então é isso, Rui. Jorge, Carlinhos. Família Vivenciana, muito obrigado por esse domingo maravilhoso na companhia de vocês. Obrigado por permitir que nós entremos em seus lares, levando essa alegria, essa simplicidade espiritual que temos. E desejamos um ótimo domingo a todos, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre na presença de Jesus em família, porque é a base da nossa sociedade. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Pessoal, agradecendo a todos pela participação, hoje foi muito mesmo a participação, nós tivemos aí também muitas perguntas, também muito interessante. Nós agradecemos a todos vocês, pedimos que compartilhe, se possível, aí nosso programa com outras pessoas do nosso movimento, né? E aí é o seguinte, né? A gente falou aqui do estudo, a Antônia já falou, eu topo fazer estudo. É só a gente faz o estudo do livro Paulo Estevam e faz o livro da Mecanismo da Mediunidade. Aí a Mônica Vasconcelos também já falou, eu também participo, se for remoto eu também participo. Aí você pega uma diretora de ensino, você pega uma física, física nuclear, química, não sei o quê. Aí para eles é moleza, agora para nós que somos analfabetos, né, Galinha? É complicado. No Tião, junto. Pega o Tião, claro. Cientista. É. Cientista. Pelo menos, se a gente também não aprender alguma coisa, é porque pode passar batido, né? Mas eu acho que vai ser bom para nós que a gente fique em silêncio. Pergunta nenhuma. Só fazer a gente ficar quieto já é um grande mérito, né? Vamos lá? Hoje, mensagem do dia 6 de julho, né? Aqui para nós encerrarmos com o livro Palavras de Luz de Chico Xavier e Emmanuel. Confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofender-te. E quanto à vossa imperfeição, não vô-lo permita, procurai ouvir a voz de Deus, na voz da vossa própria consciência. Emmanuel, capítulo 8, A Confissão Auricular. Jorge, então, domingo nós teremos aqui o Léo Ritter, que vai falar sobre a comédia segundo o Espiritismo. E eu queria mandar um recado para Iramir, lá na Bahia, que nós teremos em outubro a programação normal, viu, Iramir? Não vai ter nada de diferente, não, tá? Gostaríamos da sua participação. Edson, meu irmão, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez conosco. O programa foi muito esclarecedor. Haja visto aqui o que o pessoal está falando aqui nas mídias, né, sobre o programa de hoje, muito esclarecedor, muito prático, muito objetivo, né? E a gente agradece muito a sua vinda aqui, tanto ontem, para fazer o trabalho de curas e cirurgias espirituais, como hoje aqui no nosso programa. Então a palavra está com você, para suas conclusões, e depois fazer uma pequena prece para a gente. Não, o que eu acho interessante, viu, Edson, que tudo isso a gente faz com amor, sem ganhar nada monetariamente, né? Exato, não. O que eu costumo falar sempre, tá? Se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não sou, é charlatão, tá? Se eu tivesse me preocupado com as críticas, eu não teria iniciado e não estaria há 45 anos, quase 45, 44 anos, na doutrina espírita em trabalho público. E isso me deixa feliz e eu falo realmente em público. É para falar mesmo, tá? Porque nós aqui estamos há 21 anos aqui sem ganhar nada, né, monetariamente. Exato. Mas o que nós ganhamos da espiritualidade é muita coisa. Tenho poucos amigos, mas tenho amigos. Tá? Uhum. Não é verdade? Eu pedi a palavra agora há pouco, primeiro, para agradecer a recepção. Da Casa da Prece de Jacareí e também da Casa da Marcela, que nos proporcionaram, tá, essa recepção e esse trabalho que eu defino como em todos os trabalhos eu falo que na verdade é o nosso encontro de amor, tá? Isso provém de relacionamento com a nossa querida irmã, que já desencarnou e que nos deixa saudade e até parece que está conosco, sempre presente, que é a nossa palestrante, cantora e algo mais, chamada Célia Tomboli. Então, alma querida, e também eu quero nesse instante agradecer todos vocês aqui, tá? Eu vou declinar o nome porque já fiz no início, e também parabenizar a Nadir lá do Recanto de Luz e Mancheira por ter sido a primeira escolhida aqui, tá? Se bem que a gente não pode confiar muito, né, nas máquinas do Rodrigo, mas tudo bem. A Nadir, eu achei que era Nadir. A Nadir. Então. Ah, então a Nadir. É. Legal. E hoje também eu quero mandar um abraço, tá, ao pessoal que está lá no Recanto de Luz e Mancheira, realizando o evento, tá? Esse evento é realizado uma vez por mês, tá? Que é um evento de entrega das cestas básicas, onde tem aproximadamente 140 cestas básicas e é onde são atendidos, tá, com refeições, aproximadamente 400 pessoas. Tá? Então, esse pessoal que está hoje lá trabalhando, e ontem, durante o trabalho espiritual que estávamos fazendo aqui, eles estavam fazendo um arraiá lá. Então, aos meus mais sinceros agradecimentos, e que continue assim, porque é assim que nós devemos seguir em harmonia, sempre em prol de alguém ou de nós mesmos, que tudo retorna. E Edson, antes de falar, o Hélio Ribeiro só vem aqui quando não tem ninguém. No Hélio é o Rega 3 aqui, tá? Só contar. Não é nem reserva, é Rega 3. Eu esqueci. E ele tinha pedido para falar lá, né? O Hélio tinha pedido para falar e eu esqueci, né, de comentar aqui no início do programa que tudo que quem ensinou para ele sobre psicometria foi o Hélio. O Hélio que ensinou tudo para o Edson sobre psicometria. É, ele é meu mentor. Ele aprendeu tudo com o Hélio. Um grande abraço no Hélio e na Ludmilla. E aproveitar também que a gente esteve lá com o Agnaldo Costa, né, que ele é esposo, e ele mandou aqui no grupo, né, o Fábio também tinha entrado aqui, mandou parabéns a todos, esquecemos de falar, né, o Agnaldo comentou: abençoado seja mais esse encontro vivenciando com o Edson Barbosa, o anjo Edson Barbosa aqui. Minha esposa, a Rô, foi curada de câncer de mama. Ela diz que durante o procedimento sentia algo interno mexendo nela e saía de lá sempre na fé. E assim foi por quase 2 anos, indo de Jacareí para o Recanto Irmã Sheila. Teve alta e hoje curada por já 10 anos sem tomar nenhum medicamento. Obrigado ao médico espiritual, e dê muita saúde e energia ao Edson Barbosa para continuar esse trabalho abençoado por Deus. Obrigado. Logo, Agnaldo. Edson, faz então uma prece de encerramento para nós. O que eu posso dizer como prece é: obrigado, meu Deus. Meu coração está alegre e feliz. Espero que todos vocês que nos ouviram, tá, nos perdoe se nós erramos em alguma comunicação, mas também gostaria de agradecer a paciência das pessoas que fizeram as suas perguntas e elas não foram respondidas por falta de tempo. Nós temos a compreensão de que pouco podemos fazer, mas se unidos estivermos com um só pensamento, tá, nós podemos, através dessa egrégora espiritual, tendo à frente o Cristo como guia e mestre, nós alcançaremos algum dia a evolução plena. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos e que assim seja, em nome de Deus. A Sheila numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume